Então... Domênico Gatto surgiu dessa história. É. Dele ter uma idade que não tem não tá registro aparecendo. Correto. É aí, meio que o Sandro Hiroshi da locução. É, mais ou menos 6 anos. Exatamente. Parabéns pro Domênico Gatto. Parabéns pro Dodô. É, Gato. 50 anos e um mês. Gato, aí, não. Parabéns. Aí, gato olha. Não, vó. É Gato. Gato. Domênico Gato? Gago. Gago. Gago. Gago. Beijo, Gago. Gago. Gago. Podia fazer, né, um então, personagem Domênico Gago. Domênico Gago. Fazer um personagem Domênico Gago? Aí, Rudy, Domênico Gago. Domênico, obrigado. Porra, velhinho. Oi? Café. Garro. Garro. O que vocês estão falando? Invento, Domênico. Domênico Gago, novo personagem do estádio. Domênico Gago. Faz aí. Mas por que o aniversário, Domênico? Café. Sei onde eles tiraram essa ideia. Sua mãe falou que registrou você depois de 6 anos, Domênico. Então... Dona Jamile contou pra gente lá no resort. Do quê, ó? Que você foi registrado depois de 6 anos. Eu não sei se o Domênico faz aniversário, mas que ontem ele levou a vela, ele levou. Ah, viu? Não! Olha aí! Levei, o que eu levei? Levou vela. Vela? Que vela? Você tá louco? Vocês estão tudo malucos. Vocês beberam o quê, hein, velho? Eu quero saber que deve não, ser legal isso. Não, pro café da Dona Maravilha. Esse negócio deve ser bom que vocês estão tomando, hein, velho? Puta, velho, que vocês estão... Totalmente alucinado. Deixa eu explicar, assim que é bom, assim que é bom. Como é que é café? Como é que é café o Gago fala? Eu quero saber que loucura que vocês tomaram e beberam aí. Só botar o bar pra falar no ar que ele já sai. Ah, é, o bar. É verdade. Não, mas só quando ele tá nervoso. É o bar, o Márcio Ribeirinho. O Bataliba. Nosso Bataliba. Mas é seu aniversário mesmo, Domênico? Parabéns, Domênico. Parabéns pra você. Meu aniversário é em junho. Ah, não é julho? Você me deixar mais velho cada vez mais? Então vamos falar com o time do velho. Ah, hoje, velho. Não, esse velho. Ah, desse velho. É do outro. Domênico, vocês. Falar, velho, tá todo mundo é velho aqui, velho. Oh. Não, mas tem os mais velhos, velho. Tem 34, velho. Eu sou novão. E 2 anos a mais, 2 a menos, hein? É. Eu sou novão aqui, filhão. O mais velho. Novão? E você, Paquitão, a gente é novo aqui, Paquitão. Você foi novão, né? Você, não, não, 34, velho. Quanto? 34, tô boneco. 34, mas com mano. Shape de 18, mano. E o barriga de preto? Aí eu já não sei. Louco, só o Mano e o Rudy que passa, viu? O resto não pode falar mais nada, não. Respeita aí, Paquitão. E o Nariga de prenha? Eu? O Nariga é velho que nem barriga nós. Barriga de prenha. Tá todo mundo aqui no mesmo patamar, Você tá brincando? Você tá brincando que o cara é novo. É, pô, eu quero saber tá de brincadeira. Tô achando que ele é o mais velho. Barriga de prenha. É. Velho, o Benjamin já tá na hora, cara, de fazer igual os caras fazem pra fazer o foie gras, que o cara prende lá a patinha do ganso, tá certo? Com prego. É verdade, isso é ridículo. Inclusive, eu não como foie gras por isso, eu detesto. Mas os caras prendem com prego, velho, a patinha do ganso, injetam nele ali através de um cano, coitado, ligado diretamente na garganta dele, gordura o dia inteiro, que é pra justamente... aquilo lá acumular no fígado, formar aquele bife gorduroso e suculento, mano, que o Sombra adora, e o gansinho vai pro abate. Meu ganso! Pode fazer isso com o Benjamin? Eu nunca comi isso aí. Só que prega o pé dele, tá certo, numa madeira, Sombra, coloca um cano direto na garganta, só que com aquele Danone lá, o Activia, velho, que é pra ele fazer um cocô logo. Porque passaria com aquela barriga, né? Não, é verdade. Vai explodir, você viu o tamanho da circunferência? Vai explodir. Ele tá gordinho, viu? Já tá gordinho. E ele tá bravo, ele tá bravo. Ele tá bravo, o Bracá falou que tá bravo. O bicho vai... Tá vindo pra cá, tá bravo? Tá. Ih, vai explodir. Ele falou, tem intestino preso, vocês não deveriam brincar com isso. Ah, entendi. Vocês não deveriam fazer esse tipo de piada. É bullying, né? Pô, você imagina o tamanho do intestino do cara, velho, pra estar preso. Ô, Domênico, mas o intestino humano, ele tem, dá tantas curvas e voltas, deve ter uns 5 metros. Mais? 3 quilômetros. Tem gente que tem mais. Não, que 3 quilômetros, você tá maluco? 5 metros. É, lógico que é, velho. Porque o Benjamin com aquela barriguinha que ele tá na foto... Tem 3 quilômetros. Olha, vou te falar, hein? Porque tem gente que tem aquela lombriga, né? O dele é anaconda. A do Benjamin é anaconda. Tem gente que tem piscina, ele vai ao banheiro semana corda, sim, né, semana não. É. Você já teve lombriga, mano? Barriga d'água, né? Lógico, mano. Todo mundo aqui pobre teve. O intestino mede de 6 a 9 metros. Olha aí, de 6 a 9 metros. Então, é quilômetro. E o intestino do porco? O dele deve ter 18. Do porco? Do porco. Vamos procurar. Quanto mede o intestino do porco? Hoje é o Estádio 97 Ciência. É. Aí, será, e é gostoso, será, que, porco, será que é muito grande? Acho que não deve ser grande. Né? Pega um leitão daqueles gigantes. Aqueles porcão branco lá. É a leitoa, é maior que o leitão. Pega um leitão de 50 anos. Pra você ver. Já comeu picanha suína? Eu já. Não é tão bom, depende do que você comeu, você é louco. Eu já. Picanha de bovina é melhor. Não, eu acho. Eu não lembro, viu? É, eu também. Claro que é melhor a de prefiro a bovina. A bovina, viu, mano? Mas não, vamos sim, mas o assunto era... Ah, falando de porco, né? Falando de porco. Falando de porco morrendo. Não, porco morrendo não. Ô, vó. Fala, Domênico. E essa novela do Gabriel, gente? Tem novela nenhuma. Eu não aguento mais. Vai, não vai. Vai ficar até o final do ano. Não, estão dizendo que eles estão fazendo um acordo aí, costurando um acordo, para que realmente, caso, né, o Gabriel seja vendido agora, ele vá no final do ano. Mas dizem que ele pode ser vendido agora, durante a Olimpíada já, né? E o Palmeiras tá entrando com uma ação, né, vó? É. Pra ganhar um turu a mais. A gente leu o Domênico Gado, leu no ar aí. Domênico Gato, obrigado. Obrigado, vovó. Que o 22,5% pode voltar pro Palmeiras, é isso, né? Então, é uma confusão jurídica aí. Por causa do contrato que foi quebrado. O contrato foi quebrado, que tinha um sócio, é uma confusão danada. E o Palmeiras tá alegando que tem direito a esse 22%. 22% a mais, né? Então, mas o Palmeiras aí tá se precavendo, Motinha, porque pelo contrato, tá vendo agora aqui no UOL, Domênico, apareceu uma informação nova. O Palmeiras, depois da Olimpíada, se pintar uma proposta de 24 milhões de euros, ele é obrigado a vender o Gabriel Jesus ou comprá-lo em definitivo. Ou seja, o Palmeiras, se pintar uma proposta de 24 milhões de euros, se ele não quiser comprar, ele é obrigado a vender. Fala, ó, então beleza, eu entrego, o jogador tá aí. Agora, caso ele queira segurar o jogador, ele é obrigado a arcar com os outros 70%. 70%. 70% do valor restante. Não, pelo contrato, fala-se em 24 milhões de euros. Eu acho aqui que o Palmeiras talvez não compraria. Arcaria com esses outros 70% da transação. Mas o Palmeiras ele está tentando costurar um acordo aqui, inclusive verbal, Domênico. Com qualquer time interessado, pode ser a Juve da Itália, o Barcelona, enfim. Para que o Gabriel só vá no final do ano. Mas aí seria um acordo verbal e o Palmeiras não estaria amparado pelo contrato. O Palmeiras está negociando aí com esses clubes, inclusive o Palmeiras tem tido reuniões aí frequentes aí com os clubes interessados aí no Gabriel Jesus. Estão falando agora do Manchester City, que parece que é o time mais forte agora na... A United também. Mas o United não tinha gente que cobria? Então, mas o Gabriel Jesus parece que ficou sensibilizado com o telefonema do Guardiola. Aí o bagulho balança, né? Se o Guardiola liga pra você, mano... Olha... Ah, é o Guardiola, né? É o Guardiola. Ele fala, pô... Não é o Zé Dascove aqui, mano. Vem aqui pra Inglaterra, vou comer um beef and chips aqui, um fish and chips aqui. Vambora. E aí, você vai? Kidney. Vai. E liga pro aí pai do depois Hamilton desse também. Fish and chips, ele fala pra você... Vamos aqui num hotel que eu tô hospedado. Vamos assistir uns vídeos de futebol no quarto. Olha que gostoso. Deixa quieto, mano. Esse peixe aqui me empapuçou, mano. Kidney, você já comeu tá kidney? Gorduroso, faltando pro meu hotel. É? Kidney, você kidneys, já comeu? Não. Kidney, nossa. Eu não gostei. Kidneys é uma delícia. Então isso significa que o Gabriel Jesus teve uma renovação, né, de contrato e meteram essa cláusula lá e enfiaram o goela abaixo. Mas é bom que se explique o seguinte, RG. Não, ele não teve a renovação. Mas lógico. Teve sim. Claro que teve, mano. Deixa eu explicar uma coisa. Não sei nem se talvez o Domênico saiba. Porque e a avó, que são palmeirenses. O Gabriel Jesus, ele estava lá na base do Palmeiras. Já existiam times que estavam lá cobiçando. Sim, foi uma briga da O Gabriel Jesus. Sim, São Paulo. Sim, inclusive. Mas o mundo todo que conhece a base. Essa do São Paulo. O povo todo que conhece os bons jogadores de base, sabem quem são os meninos bons que estão por aí. São Paulo se manifestou. É. Tem um menino na base de São Paulo chamado Marquinhos Cipriano, que diz que é muito bom. Já ouvi falar. O mundo foi em cima dele também. Já ouvi falar. Bom, então o que acontece? Aí. É a tal Lei Pelé que o Benjamin defende com unhas e dentes. Eu? Defende com unhas e dentes. Por que você esfregou um dedo no outro? Benjamin. O Benjamin defende com unhas e dentes. O Dema. O jogador e os empresários botam uma faca no pescoço do clube falando, olha, agora pra continuar no clube, nós queremos aquilo. E o Palmeiras acabou ficando só com 30%. Esse foi lance de empresário bem sacado mesmo. E nessas, enfiam essas cláusulas. E se o clube não aceita, nego falar, você não aceita, o vizinho aceita. Lógico. Entendeu? E aí o clube fica de mãos atadas e refém das situações. É isso que acontece. Então, não sei se há torcedores do Palmeiras que critiquem por essa cláusula. Critiquem o Palmeiras por essa cláusula. Mas, gente, os clubes estão ficam de mãos atadas, não tem jeito. É, refém, né? A Lei Pelé, ela protege o empresário e apenas o jogador. O clube tá amarrado. Olha, uma coisa eu falo. Na minha opinião. O título brasileiro tá, pois é, tá lado a lado com o Gabriel continuar ou não. Se ele continuar, pra mim, perde a chance. Tá com medinho, velho? É a minha opinião. É a minha opinião. Você acha, velho? Eu acho. Mas, vovó, Palmeiras não pode, pra ganhar um título, depender de um jogador. Pera só um pouquinho, pera só um minuto. Eu não. Cadê o elenco? Só um minuto. Ele é o craque do elenco. Pera só um minuto, vamos deixar bem claro. Ele é o craque, mas ele não faz falta num nível de você perder um campeonato. Calma. Ah, eu acho. Não. Calma. Vamos por partes, aí como diria Jack Estripador. Essa véia é corneta. Essa véia é muito dramática, velho. Acho que você... Não, mas são opiniões. Você é da galinha que enchendo. Não, mas é verdade. Você é mó corneta, só pipoqueira. Só um minuto, a vovó acha isso. Outros torcedores podem achar isso. Eu, na minha modesta opinião, não é assim que funciona. O time não é movido a um único jogador. Ele faz diferença. Eu acho que ele é muito bom jogador. É um jogador que faz a diferença no campeonato. É o artilheiro do campeonato. Porém, como diria o mano, porém, o time do Palmeiras, não é porque perdeu o último jogo pro Atlético Mineiro... Que acabou, né, velho? E parece que, nossa, fez falta, só ele vai fazer falta. Não é assim que funciona, no meu ponto de vista, não é assim. Ele tem N formas jogar, ele pode jogar de uma outra forma, de um outro jeito de jogar, colocando outros jogadores naquele setor. Você pode pôr um centroavante fixo, você pode pôr... mudar a característica do time de jogar, mas não é só assim, não. Quer dizer que se o cara machucar e ficar, vamos lá, 7, 8, aí acabou. Não, acabou o time. Não, né? Não, acabou, não, mas eu acho que não. Vovó, eu vovó, acho que não ganha se ele sair. Ô, vovó, pra mim, a grande diferença do Palmeiras pra vários times é o seguinte: o Palmeiras tem um elenco, coisa que o São Paulo não tem, o Corinthians não tem. É, bom. Eu acho o seguinte: o Palmeiras. O Atlético Mineiro tem. O Palmeiras tem um elenco e um elenco razoável. Mas Domênico tem razão e a avó também tem razão. Sabe por quê? Razoável porque... não. O elenco é bom. Não, eu tô falando razoável é hoje no Brasil. Se você pegar, por exemplo, Motinha, se você pegar alguns jogadores que estão na reserva do time, olha lá. Você pega, por exemplo, vai. O Alexandre. O Alexandre serve pra um monte de time, inclusive pro São Paulo. Não, acho que é a mesma coisa que os que estão lá. Mas serve. O Corinthians, por exemplo, serve. Eu não gosto. O Alexandre, pra mim, é melhor, por exemplo, do que o menino lá que vem do Santos, é o André. Melhor. Pra mim é melhor. Pra mim é melhor. Não, mas é que eu lembrei que ele jogou no Santos. Sim. Eu sei que ele vem do Sport. Mas é melhor. Então, assim, você tem outro, por exemplo, o. Ele tava no Rafael Marques quando ele chegou. O Rafael Marques é um jogador que o Corinthians gostaria de ter, o São Paulo gostaria de ter. Estamos falando de elenco. Ah, bom, Falou, é razoável. Não, o elenco é bom. Tem um monte de jogador na... Ó, o Gabrielzinho, que era o ano passado a sensação do campeonato do volante... Mas eu não falei razoável. Eu não disse isso. Nem tá jogando, né? Não, eu falei bom pra razoável. Eu acho que não é razoável, não é bom. É bom. Então é razoável pra bom. É bom acima de bom. Bom pra razoável. Razoável é o contrário. É razoável pra bom. Mas cada um tem uma opinião. Eu tô perdido aí. Eu acho, na opinião do Mota, é razoável pra bom. Na minha opinião, é acima de bom. Mas o Palmeiras é o melhor. Mas cada um vê futebol de um jeito. Lógico, a vovó acha que o Palmeiras não ganha o campeonato se o Gabriel ficar. Eu já discordo. Sabe por que mas eu cada acho? Um tem um jeito de ver posso futebol. Explicar por quê? Cada um tem um jeito de analisar. Vou de dar ver um jogo. Exemplo. Por exemplo, o jogo contra o Galo Baiano. O Atlético Mineiro é um jogo diferenciado. Não, eu sei, mas deixa eu dizer uma coisa. Ó. Deixa ver. O momento de diferencioso era o Jesus. Quando o Jesus não joga. Mas dá pra entender. O Palmeiras é um ótimo time. Só que quando precisa do menino pra resolver, é o Jesus. Não é nem o Dodô. Acho que eu entendo. Sabe, Domênico, eu acho que eu entendo o que o Rudy quer falar. Que o elenco do Palmeiras é bom, ele é. A vovó quer falar. Ah, é o... Não, ele pensa cavalo. Diferente. É, a vovó. Mas o que a avó quer dizer é o seguinte, você pode ter um bom elenco, mas sempre que você perde um craque, o craque faz muita falta. Sim, vamos supor que o São Paulo tivesse um mega elenco, tivesse um ótimo elenco. Mas se ele perdesse o Ganso, que era tecnicamente o melhor, faria muita falta, porque aquele que de repente... É o cara ele que não... resolve. É o cara que tá na cara do gol, é o que proporciona a chance de gol. É. Hoje no Palmeiras, o maior proporcionador de gols ou de chances de gol deve ser o Gabriel Jesus, como era o Ganso no São Paulo. E os jogadores falavam. O Jesus é o goleador, o Ganso era o que botava os caras na cara do gol. Exatamente. Esse tipo de jogador, por melhor que seja o seu elenco, sempre faz falta, porque é o jogador que tem o diferencial técnico. Eu entendo, sente isso, eu entendo que o Gabriel hoje é um jogador um pouco acima da média, porém, eu vou te dizer, não é por isso. O Palmeiras contra o Atlético Mineiro, ele jogou muito desfalcado. Desfalcado que eu digo daquelas peças que estavam jogando e muito bem. O Moisés. Moisés é um cara que faltou lá. O Cleiton Xavier, por exemplo, quando entra e faz a função, às vezes, do Moisés, é um jogador mais lento, ele tem uma característica inteiro, né? Diferente. E quando é muito bem marcado, que foi o caso desse jogo, porque tinham jogadores muito bons que estavam marcando ele, Rafael Carioca, Leandro Donizete, que estavam em cima dele lá, e se marcar ele, o Palmeiras fica sem opções de criatividade. Se você coloca o Moisés e o Cleiton Xavier, é diferente. É diferente. Eu concordo que você tem que correr atrás de dois, não de um. É mais fácil marcar um só do que dois. Então, assim, o Palmeiras jogou muito desfalcado. Mas não é por. Mas jogou com um time que, no meu ponto de vista, é um ponto de vista meu. Eu acho que quem briga pelo título esse ano não é o Corinthians, não é o Grêmio, não é o Santos, no meu ponto de vista. Eu acho que é o Atlético Mineiro. Eu acho que o Atlético Mineiro chega para brigar o título com o Palmeiras. É o meu ponto de vista de ver futebol. Eu vejo que o Atlético Mineiro hoje é a equipe a ser, junto com o Palmeiras, as equipes a serem batidas no campeonato. Mas é um ponto de vista de, de uma leitura de futebol que eu estou vendo. O Sombra pode ter outro, o Mano pode ter outro, o Benjamin pode ter outro, o RG tem outro, você tem outro. Cada um tem um jeito de ver. Eu acho que o Atlético Mineiro hoje é um time que é muito bom. Eu concordo. Ele está pegando corpo no campeonato. No começo ele foi muito mal. Por isso que a derrota foi horrível pra gente. A 6 pontos do Palmeiras, do líder. Ele está porque ele começou um campeonato muito mal. Muito mal. Mas agora acertou as peças aí, vai complicar, vai dar trabalho. Mas Dodô, o campeonato tá muito agitado. Eu acho também que Palmeiras e Atlético, os dois têm mais elenco. Mas, por exemplo, mesmo falou uma vez aqui. O Corinthians, ele tá com o time encaixado, assim como o Grêmio também. O Santos tá tocando bem a bola e tá merecendo, tá no G4. E por fora aqui tem o Flamengo. Eu não acredito no Atlético Paranaense, com todo o respeito ao Atlético Paranaense. Acho que é coelho de São Silvestre. Tá entre os quenianos ali, mas no final não vai brigar por nada. Agora, ó, Flamengo, Santos, Grêmio e Corinthians... Certeza que vão brigar também. Vão brigar, eu não descartaria não, Domenico. Não, eu tô dizendo título. Acho que o Palmeiras... Então, tô dizendo título. Não, título. Título, porque querendo ou não, aqui, Domenico, o Palmeiras perdeu o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus... Não, não vai... Óbvio que não vão ter oito brigando. Eu sempre coloco duas equipes brigando. Mas eu brigando, não colocaria... Brigando, que eu digo, mano, lá no final do campeonato. Eu não colocaria no final, Domenico Gato, apenas Palmeiras e Atlético. Em termos de elenco, sim. Mas eu acho que pelo menos mais dois times estarão aí. Desses que eu citei aqui, pelo menos mais dois então o Santos tem que estar. Pode ser, mas não sei. Evidente. Eu não sei se o Gabigol vai ficar, eu não sei se o Lucas Lima vai ficar. Eu acho Palmeiras e Atlético num nível... Eu acho que Santos já está bem próximo eu desse tiro São Paulo. É que o Santos não tem elenco. Eu tiro o Flamengo. Eu não acredito, eu acho que o Flamengo está sendo montado esse ano. Não acho que o Flamengo vai forte também. O Vasco tem Nenê, né? O Grêmio tem um time bom de 11 jogadores, mas não tem aquele elenco. Você fala, não, tira esse e vai pro Mas é que tá, Domenico. O Palmeiras, ele tem elenco, mas ele não tá tão à frente assim dos demais hoje, do que tá jogando, que tá apresentando. Se você pegar os números, por exemplo, o Palmeiras aí tem 2 pontos a mais que o Corinthians e um saldo de 16 contra 14. Ou seja, o time do Corinthians, com todas as limitações que tem, tá próximo. E a gente tá chegando já no final do primeiro turno. Então, mas ainda tá no primeiro turno, né? Eu acho que é normal. Ah, mas metade do campo. Mas quando eu digo brigar pelo título, Sombra, lá no final, quando faltar 10, 8, aí o São Paulo chega. Eu acho que vai estar no Palmeiras e Atlético, é a opinião. Domênico acha que são dois, o Mano acha que são mais. Pronto, resolvido. Sua opinião. Todos colocam o Flamengo, eu acho que não. Ah, Coringão, Coringão. Mano. Já pingou o dinheiro. O time que tá defendendo o bicampeonato brasileiro, velho. Ô, tá? Já pingou o dinheiro lá, mano? E quando eu digo bi, é porque o Corinthians foi campeão no passado, só relembrando, né? Vocês são bi, né? É, o Corinthians é bi. Mas vamos lá, que dinheiro, Matinha? Do Pato já pingou lá? Já tá treinando lá, velho. Não, ainda não. Ô, então quando pingar, viu, sabe o que o Cristóvão quer? Estão pagando em cheque, né? Tem que ser em cheque administrativo. É muito dinheiro. O Cristóvão pediu um atacante, viu? O que tá errado. Quando você vai comprar um carro, o cara só te entrega um carro depois que o pagamento pingou na conta. Não, você vai comprar um imóvel... Mas não pagaram, mas assinado, não, né? Amigo, assinado. Ó, eu aprendi lá no Bom Retiro. Combinado não sai carro? Não, assinado, meu amigo, não quer dizer nada. O que vale é ali não que você puxar teu extrato, entrou o dinheiro. Viu? Peraí, quantidade de quando zeros. Você vende um carro usado pra alguém... Você só assina a transferência depois que você vê o DOC na conta. Não, depende. Se você receber um cheque administrativo do banco, Tá bom. Eu coloquei uma circunstância. Tá bom, não. Te dei uma razão pra você entregar, pra você entregar o carro. Mas tá pago. O cheque só vai receber depois de 2 dias. Não, chucro. Na hora de compensar. O cheque. Não, que o cheque. Quebrei o argumento dele, aí ele ofende. Isso é chucro, né? Tô errado, Domênico? Não, não. Eu acho que tá errado. Cheque administrativo não volta. Então, é dinheiro. Ele entendeu o que eu quis dizer. Tá na conta. O cheque administrativo tá na conta. Ele quer ver o zerinho. Mas você só vai receber depois de 2 dias. Sim, mas não tem risco de não receber. Sim. Então, o Corinthians vendeu o Lodeiro pro Boca até hoje não recebeu. Não, mas acontece. Ô, não, mano, acontece porque entrega sem receber. Diga. Então, o Corinthians aí, o Cristóvão já pediu um atacante, né? O Corinthians que tá atrás no mercado brasileiro de um atacante, mas tá difícil. Ah, Matias, né? O atacante é aquele Gustavo do Criciúma. É, com todo respeito ao Gustavo, velho. Volto a falar aqui. O cara tá bem lá na Série B, o cara tá nadando de braçada, beleza. Mas é aquele negócio, cara. É, se a gente traçar o paralelo aí com o Roger Guedes, que tá no Palmeiras hoje, o Roger Guedes hoje é uma realidade? É. Mas ele não chegou pra ser titular. Ele ia ter tempo, se ele não tivesse já estourado da forma como ele estourou, ele ia ter tempo pela qualidade do elenco do Palmeiras, e aí, se não fosse ele, ia entrar outro no lugar e o cara ia dar conta do recado. Aí ele ia ter tempo pra se maturar, e aí com o passar do tempo o cara ia mostrar... Cara. Sim, jogador picanha. É, o cara ia criar talvez aquela casca, e depois ele entra em campo. É o jogador banana. O que é isso? É um supermercado? É um hortifruti grangeiro? Agora a situação, do Gustavo, se ele chegar no Corinthians, Motinha, é uma situação totalmente atípica, comparado com a do Roger Guedes. Porque ele tem aí a disposição no elenco ali, vamos lá. Luciano, ele tem Danilo, ele tem o Luca, e ele tem o André. São os quatro jogadores que vem revezando naquela posição de centroavante. Se chega hoje o Gustavo, a torcida vai falar, pô, a gente tem quatro aqui que se juntar não dá meio. Pô, coloca o Gustavo. Já vai criar aquela expectativa que o cara vai ter que entrar e estourar. Tá errado, velho. Se você traz um Barcos, é diferente. Se você traz um Diego Tardelli, é diferente. Porque o cara pode retribuir a expectativa. Não tô dizendo que é uma regra isso daqui. O Gustavo pode entrar no primeiro jogo, marcar 5 gols. No segundo jogo, marcar mais 4. E no terceiro jogo, marcar mais 5. Mas não é um nome de peso, né, mano? Então, é isso que é complicado. Você cria uma expectativa, talvez, de um cara, Motinha, que até pode ser bom jogador, mas que não tem que chegar já com essa expectativa enorme que a torcida vai criar, se ele vier mesmo. Não é atacante, mas se eu fosse o Corinthians... Eu ia contratar o Dátolo, do Atlético Mineiro. É bom esse. Ué, mas aí você vai contratar um desfalque. O Dátolo hoje tá machucado. Ah, mas é bom, mano. Vai hoje... contratar um jogador pro ano que vem. Hoje ele tá machucado, amanhã ele pode estar bem. Mas não, o problema do Dátolo é... Não é só se ele está machucado, mesmo, ele vive machucado, é isso? Sim, ele tem um histórico de lesões. O Pato vivia machucado no Mineiro. Então o negócio é o seguinte... O Corinthians jogou no São Paulo, jogou. Mas você não pode dizer que... O Renato Augusto vivia machucado. Eu sei, Benjamin, mas aí não é melhor consultar um médico pra saber? Porque às vezes há contusões e contusões. E outra, né? O Renato Augusto, quando ele chegou, vocês vão se recordar, ele não chegou também com aquela obrigação de chegar e já falar, vou jogar. Houve um trabalho em cima dele, porque o Corinthians ele tinha um elenco qualificado. Ele veio jogar depois, Augusto, sim, ele demorou muito tempo. Inclusive, quando ele entrou, Sombra, ele tomou uma cotovelada na cara, que ele teve que operar a bochecha, ficou mais um belo tempo fora. Então, o Corinthians ele tinha um elenco de qualidade e conseguia segurar. Ele ficou um ano andando. Bochecha, o osso da face. Tá, mas é a bochecha. O osso maxilar. Da face. Você discorda. Não, pegou a cesta de lado assim. Qual é o nome desse osso? Que hoje é o estádio especial ciência. O nome desse osso aqui, abaixo do olho. Não sei. Bochecha também não. Dura. Enfim. Mas o Renato Augusto, Sombra, pelo elenco do Corinthians naquela época, é claro que ele foi contratado para ser titular. Mas o Corinthians ele tinha um elenco aí encorpado que o Renato Augusto não estava fazendo falta naquele exato momento. Se chega hoje o Dátolo, é um jogador que vão talvez apressar o processo para que ele possa voltar e jogar. E numa dessas o cara vai se machucar de novo. Tá bom, então contrata ele pro ano que vem, mas já contrata. Não, pode ser, oportunidade. Pode ser. É um bom jogador. É um bom jogador. É um bom jogador, mas é o que eu tô falando, Benja. Não é um jogador para você já colocar... talvez imediatamente, porque ele tem um histórico de lesões bem, e ele precisa ser tratado pelo bem. Então, prepara para o ano que vem. Mano, além do jogador, né, o Cristóvão tá precisando de um preparador físico, né? O Corinthians ficou sem agora, né? Eita, mas aí também, velho, os caras estão tão de sacanagem. Como assim? Se você disser, por exemplo, você coloca no Cato Online, precisamos de um preparador físico. Vai ter, talvez, ali, de Mogi até o Parque Ecológico, uma fila de pessoas querendo... Mas é que tá, Motinha. Você tá falando que seu time, qualquer preparador... Não, você não tá entendendo, Motinha. O que eu tô dizendo é que qualquer preparador físico de qualidade do Brasil inteiro, se tiver oferta de trabalhar no Corinthians, o cara vem, tá de brincadeira. O cara quer saber as garantias, né? Que garantia? Pra pagar, que... Né, o Corinthians não vai ganhar salário. E vale transporte, tem? Quanto vai ganhar? Ali tem que ter um vale transporte bom, hein? Eu acho que tem. Oh, e tem restaurante ali perto? Tem condições aquela... insalubres. Lógico, não? Lógico. Pega dengue lá. Mas ali não tem os mosquitos de dengue? Rato, imagina, rato, ali tem é rato. Tratado, filhão. Tem rato. Tratado. Precisa saber. O rato é tratado. Tem os ratinhos ali. Tem o gordo. Ali não tem rato, não, Paquito. Tá achando que é o CT do Fluminense? Tem que mergulhar pra pegar bola? Sim. Não, já foi o tempo. Já foi o tempo. Eu perguntei se não era. Não, agora já foi o tempo. Não, já foi o tempo. E hora do almoço, vai aonde comer ali? Então, marmita. Não, pega um ônibus e vai pra algum lugar. Eu acho que o Corinthians ele perdeu a grande chance, Sombra, nessa janela de transferências do mercado internacional, de trazer um nome de peso. O Corinthians ele sabia que não tinha um centroavante de qualidade. O Corinthians ele sabia que de fato, essa dinheiro, é uma carência, mano, do time. Que não tem dinheiro. Mas você acha, então, que... esse discurso. Mas peraí. Então você acha que a direção do Corinthians ela está sendo incompetente? Não. Ou ela está sem dinheiro? Não acho, Sombra, que está sem dinheiro e não acho que foi incompetência. Acho que houve um vacilo. O fato de eu achar que houve um vacilo não quer dizer que eu acho que a diretoria do Corinthians é incompetente, não. Inclusive, de anos pra cá, o Corinthians vem mostrando que é o melhor time do Brasil em termos de aproveitamento de tudo. Jogadores, contratações, títulos, etc e tal. Mas que eu acho que tá faltando um centroavante ou camisa nova de qualidade, isso eu acho sim. É a posição mais carente do então time é hoje. Então é isso. Então é isso aí. E sábado, viu, Matias? Sábado, não, perdão. No domingo, quando o Corinthians enfrentar o Inter de Porto Alegre, o Inter não vai poder contar ainda com o Danilo Fernandes, Sombra, mas o Nico Lopes já tá no bid, já apareceu. Não sei se ele tem condições físicas pra jogar, mas legalmente ele já tá. Olha, o Inter tá precisando tanto que mesmo que não tenha, é capaz do cara fazer oca, meu. Joga, velho. Depois... Tem o Nico Lopes, você lembra do Nico Rezende? Esquece e vem. Legal, assim, mano, Rezende. O Corinthians rejeitou definitivamente a proposta do Sport pelo Marlone, né? Marlone que entrou no treino hoje e detonou, né? Mas ele detona no treino há meses. Mas os caras não deixam ele detonar no campo. E pode apostar. Foi ontem se contra o Juventus. O Corinthians perder do Inter, vamos falar que a culpa é dele. Não, põe o Malone. Estranho, viu? Ó, se colocar o Malone vai aparecer um fisioterapeuta. Não é Malone, não é Malone. As dívidas vão acabar. É só botar o Malone. Põe que o Corinthians estaria com 10 pontos na frente de todo mundo. Você vai fazer alguma pergunta? Não, Silvério, você tá bem humorado hoje, Silvério? Eu tô. É só um comentário. Você tá reclamando de alguma coisa? Não, muito pelo. Eu acho absurdo, viu? Porque na seleção ali, você pode levar três pessoas acima de 23. Eu acho absurdo não ter levado o Malone, viu? Eu acho absurdo. Mas o Malone tá jogando. Malone. Não, o Malone faz uma falta no Corinthians. Pô, eu tô achando que o Malone é o novo Messi, velho. Tô sendo irônico, mano. Você não entendeu? É difícil, viu? Complicado você fazer ironia. Pô, você tá no Chewbacca, hein, mano? Você não tomou banho hoje, não, velho? Tá fedendo, mano? Pô, pega um Bozano pra... Ô, Zé, ó, Bozano... Extreme pra você. Passa que eu passo. Você nunca mais propaganda. Vai feder. Olha, tem, eu tomou um banho, hein, velho. O Bozano tem um pente também, mano, pra passar no moto? Já faz aí, mano, vai. Então, Zé, se liga só. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada, amigão? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3. É ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, cara, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o novo desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo. Você nunca mais vai ficar com esse cheiro de esfirra de carne quando abre a caixa. Nossa senhora! Esse Zé, mas é verdade, o cara tá fedendo, cara. Traz aí, Bá. Traz agora mesmo esse Bozano Extreme, porque agora eu vou espirrar nele e ele nunca mais vai feder. Pelo amor de agora, Deus. Agora a linha de desodorantes Bozano, Motinha, ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. Você pode passar num dia e no outro não usar que você não vai feder, eu garanto, tá legal? E nesse mês, ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui e disser essa frase, cara, tem que ser esperto, tem que anotar e tem que falar essa frase, que senão não ganha nada. Vai ganhar um kit top, hein, Motinha? Se liga só. Qual é o kit? Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou? Anotei. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ele vai levar um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse é top demais, velho. Fala a frase, não vacila não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Perfeitamente. Estádio 97, na energia, tem oferecimento da Esser, construindo com valor. Também de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. E Chevrolet. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Santos, let's go! Ah, RG, é hoje. É hoje, Motinha. Ah, contra o Gama. Poderoso Gama. Poderoso Gama. Na Vila, né? E novidade aí é o Vecchio, né? Você tem, Vecchio, que é novo. Você tem a escalação aí, Motinha? Não, não tenho, Dodô. Dodô? É vovô. Nossa, perdido. Vovô viu a uva. Faz a fala você aí, ô. Santos, fala hoje, aí, jornalista. Santos hoje pra enfrentar o Gama. O Gama vai de Vanderlei, Vitor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo, Gustavo Henrique e o Caju. Bom. Renato, Léo Cittadini e Vecchio. Bom. Vitor Bueno, Copete e Rodrigão. Bom. Olha, com todo respeito ao nosso querido Gama, mas é pra fazer um treino, né? Dá uma treinada. Pra golear, né, velho? Dá uma treinada. Não precisa nem golear, né, Mota? Mas tem que treinar e vencer o jogo. É isso que tem que fazer. Olha a arrogância. Não, arrogância. Pô, para, mano. Não dá, mano, pra brincar com isso. Vai no dia com o Santos. Vai, fica com medo do Gama, velho. Fecha a casa, velho. Fala em arrogância. Cadê o Coralzinho que quarta-feira passada ficou gritando que ia passar o Homem-Aranha na Globo? É. Ah, passou o Santos? Cadê? Vai passar hoje o Homem-Aranha de novo. E agora você, não vai falar que já assinou com o Esporte Interativo, é por isso que estão boicotando o Santos? Mas eu não fiquei tirando sarro. Mas eu não fiquei tirando sarro a semana passada. Que tem que ter critério é você. Santos e Gama passa na Globo hoje? E no Sport TV. Evidente, chupa isso aí, ó. Entendeu? Não, então, mas a semana passada... Nossa, você quase vomitou no jogo. Nossa, você fez um cara de nojo, velho. Eu não fiz cara de nojo, eu só perguntei se vai passar. Você não é obrigado a assistir. Eu pensei que ele agora gorfar no microfone. Se vai passar. Não, na hora que a gente falou que sim, você fez uma cara de que ia gorfar no microfone. Não, surpreendeu. Como se você fosse um telespectador assíduo da Rede Globo. Ninguém entendeu agora. Bate nas costinhas dele aí pra ver se ele gorfa. Mas fala a verdade, a reação dele não foi estranha? Foi de nojo. Foi de nojo. A reação do idiota. Eu só perguntei se vai passar o jogo. Porque hoje tem final de Libertadores. Mas eu não tô entendendo a coerência do discurso. Porque a semana passada disseram que o Santos não seria televisionado. Não, você disse. Não, você não, você senhor, puxou não, o corinho aqui, mas, tirando o sarro, que a Globo não ia televisionar. Faltava uma frase minha. Faltava uma frase minha. Pera aí. Eu só me surpreendi que esse jogo de hoje não vale nada. O regulamento desse campeonato é tão absurdo que se o Santos perder do Gama hoje, o Santos ganha a vaga para a Sul-Americana. Quer dizer, se, é meio prêmio. A Copa do Brasil ainda eliminado, não começou. Ser eliminado. Quem foi semana passada? Isso que eu esqueci. Santos e Gama. Não, o outro da Copa do Brasil. Foi alguém eliminado. Não, que também não fez de tudo pra ganhar o Santa Cruz. O Sport, quem foi? Santa Cruz. Santa Cruz. Sabe, Santa Cruz semana passada não fez. Mas foi, não fez. Olha. Santa Cruz e Vasco. Esse mas foi, Santa Cruz entrou pra tipo, não, mas meu, o que eu tava falando aqui era a mas foi a opção do ano passado. Muitos fizeram isso ano passado. Por isso que a surpresa. É tosco, é ridículo. É um jogo que não vale nada. É ridículo. Olha, não, mas a semana passada, só um minutinho, mano. A semana passada adotaram um discurso aqui de que o Santos ele não passaria na Globo porque ele já fechou com o Esporte Interativo e isso seria um boicote, porque não iam divulgar um produto que não é mais deles. Ué, estão sendo televisionados hoje. Ok. Mas cadê agora isso a posto, deixa eu falar. Você entende, velho. Você entende. Ô, velho. Pega o pirulito e chuta. O mano te colocou numa sinuca de Big Sur. Primeiro que colocou palavras na minha boca, né? O quê? Primeiro que colocou palavras na minha boca. Foi o que você falou. Não, pera aí. Eu disse aqui que o Santos que se danasse com a Globo, que a Globo não tinha nada a ver com o Santos. Porque o Santos tinha assinado um contrato com a TV Interativa. E por isso não passaria na Globo. Não, e a Globo estaria pouco se lixando para o Santos, foi o que eu disse. Mas eu não vim aqui lamentar, calma, eu não vim aqui lamentar e nem tirar sarro, porque a Globo, a grande Globo, não iria televisionar o jogo do Santos. Não, isso eu também não faço, que eu acho sacanagem. Fez sim. Quem não passa na Globo? Sei. Mas complementa, Mota. Peraí, sobra uma coisa, rapidão. A Globo é bairrista. Você vê, o Santos era evito de passar. Aí você vai pro Carnaval, nunca transmitiu o Carnaval de Santos. Um carnaval belíssimo. Isso, tá louco? Todo ano tem grandes escolas. Fala qual que é melhor, Azedão? Unidos do Canal 1. Azedão, qual carnaval é melhor, do Santos ou do Rio? Evidentemente, do Santos. O carnaval em Santos, os caras colocam a rodinha no quiosque em a rodinha da sua irmã, por lá. A rodinha da sua irmã. Sabe aquele... Que aquece ela no cimento. Sabe aquele carrinho de sorvete, mano? A pessoa vai... Aí, Azedão, você parece o Pelé, né? É santista bem, e só fala besteira. Então toma um cartão amarelo. É absurdo, pô. Eu tô meio cotovelado, vou reclamar, fui expulso. Você tem cartão agora, velho. Você não foi expulso, não. Vocês estão falando do Santos. Eu tava vendo aqui uma notícia do acervo do Estadão. né? Há 100 anos atrás, olha a notícia que saiu no Estadão. A Associação de Futebol Black Team formou uma liga interna entre 5 grupos pertencentes àquela associação. No próximo domingo, serão disputados matches entre Rainha Mãe e Força e Coragem, Carbonário e Mirabel. Jesus. Os prêmios, 11 medalhas de ouro, 11 de prata e 1000 cigarros. Nossa, olha que legal. Incentivo, hein? Ô, RG, que beleza. E a novela Gabigol aí, não, né? 1000 cigarros, esquece, né? Aí a novela Gabigol aí deu um tempo aí, porque a família e o empresário pediram um tempo pra pensar, né? E o Modesto deu um conselho, falou que o Gabigol deveria ir mais maduro, dar mais um tempo aqui no Brasil. Gente, né? mas tá na cara, isso é uma puta de uma bobagem, ficar gastando tempo, perdendo tempo com essa discussão. Vai esperar acabar a Olimpíada, é lógico, não, ninguém vai vender o Gabigol agora. Não, mas a questão é que o Gabigol o Gabigol não estaria contente nesse momento em ficar só com 2 milhões de euros. Sim, mas os empresários e a família do Gabigol entendem que ele tem que ficar na seleção, tem que terminar a Olimpíada, porque se ele for conquistada essa medalha, ele será valorizado. E eles acreditam até na convocação imediata pelo Tite dele para a seleção principal. Tá certo, não precisa pressa, né? É, pra quê, porra? Não precisa pressa. E que ele não teria... Isso que eu li, não sei se é verdade. E não lembro agora onde eu li. Mas que o salário de 900 mil reais, né? Uma conversão em euros, não teria sido do agrado. Oh, meu Deus. Não, mas 900 mil reais é um bom dinheiro aqui no Brasil. Com esse dinheiro na Europa, vivendo na Itália, ele não vai ter a vida de rei que ele tem aqui, não. Você tá de brincadeira. Para. Tá de brincadeira. Ô, Benjamin, velho. Velho, você tá falando sério? Você tá falando sério isso? Ô, Benjamin olhou pra mim com aquele olhar. Tem razão. Você tá falando sério? Moleque solteiro ganhando 900 mil. Você tá falando sério? Não, mas ele vai levar os familiares, ele vai bancar a família. Ah, para, meu. Ô, mano, dá pra levar Santos família, inteiro. Benjamin, não seja covarde, fale no ar o que você me disse com o olhar. Você como é um idiota. Assim? E com 900 pau, com 300, quase 300 mil dólares por mês, você não vive. Porra! Olha brincadeira, 900... Véio. Eu queria agradecer aos inúmeros os inúmeros ouvintes tão cultos que nos trazem informação. Qual? Esse osso aqui, abaixo aqui do olho aqui, o cara entrou no cu, mano, né? Tava colocando, perguntando o nome, chama-se zigomático. Eu falei isso. Você falou onde? É que você, agora no programa, você fica nesse joguinho, usando esse Pokémon Go. Que Pokémon Go? Ainda não tem. Ainda não tem. Né? Já 31. O coração bate mais dele é gringo. Vai chegar até domingo. Aí tem uma linha aqui nos Estados Unidos. Vamos jogar Pokémon aqui no Brasil. A linha, ele tem uma... Ele mas tem... que adianta? Se o celular dele, se a linha dele... Você pode baixar o programa, mas não tem Pokémon no Brasil. Lógico que tem Paulista tem. Não tem. Ah, tem, mas é... Você pode... Carne tem razão, desculpa. O Benjamin tem a Paulista deve ter você um pode monte. Abrir ele uma... não entendeu, você sombra. Pode abrir uma conta na loja americana. Não, eu fiz isso. E você pagar, você coloca um endereço americano e você paga com um cartão. Não, mas não adianta, Som, porque o jogo, ele lê o Pokémon em volta e no Brasil... Ah, é, com GPS, sua besta. Mas no Brasil vai chegar, Benjamin. Benjamin, eu tô com o aplicativo aqui. Para, mas tu é burro, velho. Você acha que eu não queria que você tivesse razão? A inovação desse jogo é isso. Eles não chegaram aqui porque eles estão com medo do Zika vírus, o Pokémon. Já foi avisado isso aí. Então tá bom. E os Pokémon do Brasil é muito mais perigoso. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento do Extra, você merece ofertas Itaipava pra reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. E BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Fala, Motinha, tricolor. Ah, tricolor, chefinho. Obrigado, senhor, obrigado. Centurião pode ir para o Boca, Júnior. Padre Marcelo agora é São Paulo. Vai para o Boca? Pode ir. Pode ir. Pode ir, dizem que tá forte a história. Hã? Você levaria lá para o aeroporto? Eu já ofereci até pagar a passagem. Olha, o Boca, o temido Boca. O Boca levou o Lodeiro do Corinthians. Que coisa, hein? Boca levou o Tóbio do Palmeiras. Já e voltou. O Boca agora tá levando o Centurion. Pô, mas você sabia que existe uma certa euforia lá pela vinda do Centurion? Inclusive o Racing ficou preocupado, porque ele era do Racing. e dizem que quer entrar na parada pra repatriar. Os torcedores amam o Centurion. Mas é compra ou empréstimo? Ele jogou bem lá. É empréstimo por um ano. Ele jogou bem lá. Às vezes acontece, claro. Ele jogou bem lá. Sim, acredito. Mas aqui, pelo amor de Deus. Aqui não deu. O que dizem que é o negócio entre Boca e São Paulo é empréstimo de um ano. De um ano, empréstimo. Empréstimo de um ano. E eles pagam. E... Eu não sei, é o São Paulo. Não pagaram o Lodeiro do Corinthians até hoje. Por isso mesmo, eles vão pagar? Não sei, o São Paulo emprestou também lá deles o Chaves, então de repente não tomaram. É, por isso que tá essa amizade. O Chaves que foi apresentado recebeu a camisa nova do São Paulo, né, Chefinho? E o Bufarini. A patada atômica do Morumbi. Eita! Começou lá. Epa! Calma! Olha a carência. Chutes de Chaves farão Rivelino ficar com inveja. Aí não tem momento pra falar. Não, calma. Aí daqui 6 rodadas, tá você xingando, vai ver esse cidadão. Olha, essa diretoria de São Paulo é brincadeira. Esse Chaves aí. Momento pra falar. E pelas informações que eu tenho, pela proximidade, ele alugou uma casa próxima ao Jockey, né? Olha, e o Bufa chegou, né? Bufarini chegou. O cover do Rudy Landucci. Ele curte? O Beija não tinha entendido a piada, me olhou feio, né? Eu não sabia que ele não. Não é que eu não entendi a piada, eu não sabia. Me olhou feio, né? Não. Eu não falei que eu não entendi a piada, eu não sabia que o cara curtia um lance diferente. Ué, eu não sabia. Eu respeito porque eu curto um lance diferente, mas não é disso. É. Então, o Bufarini chegou, tá no CT do São Paulo, né, chefinho? Ah. E amanhã fará exames. Fará exames? Exames. Tá certo. Eu não sou o Bufarini, só pra dizer. Não tem nada a ver. É parecido. Não, imagina. O Rudy e o Bufarini são parecidos. Só porque o cabelo é alto. É igual. Tua mãe não andou pela Argentina, não, né? Quem? Tua mãe não andou pela Argentina. Não, teu pai. Lá não tem Tinder. Lá não tem Tinder. Meu pai já não sei. Teu pai. Ela não tem Tinder lá. Ô, Mota, 32 anos atrás não existia nem internet. Tinderon. Tinderon. Olha, e o Médicis, o José Alexandre Médicis, afirmou o seguinte: que o São Paulo tá atrás do Camisa 10. É. Né? Tem. Há alguns nomes, né? Um deles que foi muito falado hoje era o Renato Cajá. É. E o Barrios não interessa ao São Paulo, ele falou. Barrios não interessa. Não. Mas quem disse que interessava era o Paton. É, não, e disse assim que até porque o salário dele é um absurdo, né? Ele falou, São Paulo vai pagar um milhão pro Barrios. Absurdo, absurdo. Um milhão. É, vamos aguardar, porque agora, pra trazer jogador, só se for jogador de fora que já tiver rescindido o contrato lá há muito tempo, ou jogador aqui de Série A e Série B, né? É o que tem, vamos aguardar. Acredito que o São Paulo deva trazer alguém. Acredito. Com certeza. Né? E já 15 mil ingressos vendidos, viu, chefinho? 15 mil para domingo, que beleza. Isso. Olha. É... Dizem que ontem a diretoria do São Paulo chegou junto do Paton. É, Chapecoense. Diz que o São Paulo, a direção do São Paulo chegou junto ao Paton e falou. Teve uma conversa, né? Vamos conversar direito aí. Porque você ficar falando lá pros caras da Argentina e tal. Ficar falando as coisas lá. Assim. Não tem um comportamento mais adequado à situação de momento, né? Diz que teriam dado uma... Você vai ver se perder pra Chapecoense domingo no Morumbi, a torcida do São Paulo. Ah, porque ele queimou os cartuchos dele, né? Não queimou nada. Você fez uma campanha contra o cara sem nexo. Eu fiz a campanha? Sem nexo. Não, eu tenho opinião. O cara não foi ouvir proposta do Palmeiras. Eu não obrigo ninguém a seguir opinião. O cara não foi ouvir proposta do Corinthians, foi ouvir proposta da seleção argentina. É o país dele. Não, eu acho. Em nenhum momento ele falou. Olha, em nenhum momento ele desdenhou de São Paulo. Ele tem o direito, ele não precisava ir na Argentina. Ia fazer como? Por quê? Pra não se queimar, velho. Escuta, não tem telefone, ó. Liga, conversa com o cara lá e fala. Pô, ele saiu todo que nem. Pô, pinto no lixo. Saiu todo felizinho. Pinto no lixo. Porque, olha, esse foi burrada dele. Foi burrada dele, desculpa. Ele quis aparecer. Peraí, ele saiu que nem pinto no lixo. Saiu. O cara tá lá. Recebe não precisa disso. Recebe uma ligação. Burrice. Ó, e o eu país fui a favor dele escutar. O país que ligou pra ele não é a Venezuela. Eu sei, bem. Não é o Peru. Eu falei isso no não dia é a Síria. No dia que eu vi a notícia. É a Argentina. É a Argentina. Em qualquer Copa que entra como eu falei isso aqui. Eu falei aqui. Benja, vem aqui. Vem aqui. Eu falei isso. É deselegante. Eu falei isso. Imagina. Eu falei isso. Qualquer um tem o direito, principalmente a gente, ou a seleção do teu país e uma seleção que nem a Argentina, que falou que não ia, não vai, velho. Agora, você sair que nem um pinto no lixo, dando entrevista pra todo mundo, porque do Messi. Como ele não daria entrevista? Se tava toda a imprensa argentina lá. Pra quem ir lá? Falava por aqui, ó, o que vocês querem saber? Ah, não é assim. Lógico que é. Falando sério, não é. Lógico que é. Não é. Você acha que o Tite não conversou com ninguém da CBF antes de ir lá? Você acha que ele ia pagar o mico que nem o Muricy pagou? De dar entrevista com todo mundo filmando e depois não acontecer a história? Para! Bom, é isso aí. Então, de São Paulo é isso aí, né? Não tem mais muita coisa a falar. Tudo que falar agora, mas o São Paulo lançou um uniforme comemorativo. É, o Ademar. Né? Em homenagem ao Ademar Ferreira da Silva. Ademar amarelo. Na cor amarela. Eu, particularmente... Eu acho tenho que... uma camisa do Rogério amarela. Não, ok. Eu, particularmente... Ele gosta. E eu que te dei a camisa. Nossa, te não, deu. Não, e eu no meio agora. Para, você não me deu camisa nenhuma. Sim, você quando você deu uma camisa pra mim? Do São Paulo? É. Quando? Ah, para, vai. Vai. Você pega aquela que você ganhava lá do que Branquinho. Era do acervo dele, ele te deu. O Branquinho deu 20 camisas pra ele, ficou no porta-mala dele. Ele só dava pros brothers. Mas eu acho, cara, sei lá, esse negócio de terceira camisa, se eu fosse meu ele brother. Fica meio assim, vulgarizado, sabe? Fica meio vulgarizado. Puta, tanto time já fez terceira camisa. Eu faria terceira camisa se fosse pra fazer. Eu faria explorando as cores do próprio São Paulo com um design diferente. Eu também acho, sou a favor disso diferente. Daí também. Eu sou a favor disso. Cores design tradicionais. Cores, pode dizer, por exemplo, no caso do São Paulo, eu acho que assim, fora o vermelho, branco e preto, ainda dá pra explorar o cinza, o prata, entendeu? Fora isso, acho que, meu, fora. Senão vira coisa de time europeu. Time europeu que gosta dessa caixa de lápis de cor. Não, e assim, fica vulgarizado, a coisa tem que ser mais especial... Pô, camisa amarela, meter o símbolo lá em camisa amarela, não sei, cara. Ah, mas se essa cor faz parte da história lá de quando começou... Chegou advogado. Posso te falar? Eu acho que é o seguinte, eu acho que a cor amarela ela não faz parte. Não, o que eu acho que acontece é o seguinte, nós precisamos fazer, ó, deram a ideia de fazer amarelo. Como que a gente pode justificar o amarelo? Aí foram achar a história lá. Lógico. Entendeu? É sempre assim, o cara não vai no... É verdade, o cara não vai no motivo. É. Não. Primeiro ele vai na cor. Vai na aí agora, como é que a gente vai fazer? Chega pro Marques, ó, inventa uma... O Corinthians fez uma cor meio laranja, era o terrão. Para. Então, sinceramente, respeito a opinião, é questão, cor é questão de gosto, você entendeu? A roupa que um acha bonito, o outro não acha, é questão de gosto. Mas na minha opinião, vou fazer o quê? Eu tenho o microfone é pra dar opinião. Na minha opinião... Você falou errado, insuletre. Hã? Você falou microfone errado. Microfone. Eu tinha quase certeza, mas eu não ouvi direito. Eu falei que microfone? Microfone. O do Mota é microfone. Então. Quando é então o Mota. Tá certo. Quando sou eu? Quando convém. Tá bom, então. Meu. Mas depois a gente fala mais de moda, etc e tal. Eu né? te arrumo a camisa depois, se preocupar. Mais uma. É do seu acervo, Benja? Esse é o estado. Eu ganho, eu dei uma pro sombra. Eu dei uma recente, eu dei uma camisa pro sombra. Inclusive, muitas pessoas me cobraram a seguinte situação de perguntar por que você teria falado desse jeito que o Maicon foi no seu programa e você falou assim, ô Maicon, como vai foi. O nosso São porque Paulo? Porque foi uma forma de... Como eu falei pro Eduardo... Você falou isso? Porque é uma forma de agradar o cara. Pô, não falei, tem esse áudio? Como eu falei pro Eduardo Bandeira de Mello, como vai falou o nosso São como Paulo? Como vai nosso? O nosso Flamengo? Eu falei pra ele. Nossa, porque você... o nosso é uma forma de agradar o cara convidado. Você é um puxa-saco público, né? Puxa-saco, né? Puxa saco, não. Você é puxa-saco. Quando alguém vai lá, você fala isso? É puxa-saco. Esse é, nós. É nóis, Benja! Bem-vindo! É isso aí, tricolor, Benja! O presidente do Flamengo foi lá. O presidente do Flamengo foi lá. Eu falei, presidente, como é que é o nosso Flamengo? É uma forma de ser educado com a pessoa. Às vezes as pessoas são atraídas pelo subconsciente. É o sub, né? O sub trabalha forte. Agora eu entendo porque o Sami foi batizado. Nem no subconsciente eu torço. Você falou isso. Ficou. Isso tá marcado já. Se fosse o amigo, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção, o crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, Verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É bebê! É bebê! E o feirão na fábrica da GM foi um sucesso que a Chevrolet estendeu as condições para toda a rede Chevrolet. É isso mesmo. Agora, na rede Chevrolet, você encontra taxa zero em até 36 vezes para toda a linha Onix e Prisma. Onix, o carro mais vendido do Brasil, a partir de R$ 36.990, com taxa zero em 36 vezes. E o Prisma? Oh, que beleza! A partir de R$ 41.990, com taxa zero em 36 vezes também. Até quem não esperava vai se apaixonar. É só até sábado, aproveite, consulte condições e faça revisões no seu veículo regularmente. Estamos recebendo aqui mais um estranho no ninho, mais um netinho da vovó. É o Rafael de Souza Nogueira, professor, vem de Guarulhos, parmeirense. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você que trouxe esses cupcakes? Muffins. Eu trouxe. Muito obrigado, viu? Nada. É cupcake. Valeu. Ou muffin? Não, isso é cupcake. Qual a diferença? Mas não trouxe lacrado, por quê? Tava lacrado, o Bach abriu pra mostrar. O Bach. Você lavou a mão? Você chegou atrasado, tá no horário. Eu não vi. Ah, bom, que o Beija não come. Eu não vi o Bach, eu não sei se o Bach lavou a mão. Eu vi o Bach fazendo assim, ó. Lavar a mão é de menos, meu, que bactéria não mata. Sabe como é que o Bach lava a mão assim, ó? É. Cuspindo na mão. Dá uma cuspidinha? É. É? Diz que a saliva é ácida? É, mata tudo, velho. E aí, professor? Professor, e aí? Tudo certo? Xadrez e educação física. Dos xadrez? Dois. É. Olha lá, o mano gosta. Você veio xadrez aqui pra dar um pau no Domênico? É. Domênico, cadê ele? O Domênico joga. O Domênico foi fazer o número 2. Não, tem que pensar no. O Domênico, ele tem um xadrezinho que ele leva pro banheiro, ah, e fica jogando com ele mesmo. Eu também sou professor de xadrez, tá ok? Eu ensino a botar vagabundo dentro do xadrez. Ô, Bolsonaro, pacificamente isso, tá ok? É, beleza. E aí, mas professor de xadrez, então você, pô, deve jogar muito, né, cara? Pouquinho, né? Porque no colégio que eu dou aula, o xadrez é aula normal. Então é como se fosse uma aula de português, de matemática. Então funciona tranquilamente. Mas você dá aula de xadrez aqui, é particular? Ou não, tem, no colégio tem mesmo. Pra crianças de... No colégio tem aula de xadrez? 4 anos até uns 15 anos. Esses malas que estão atrás de você, meus amigos aí, o Michel e o Rafa Spuch, você ensinaria xadrez pra eles? Fácil, tranquilo. Mesmo que eles não sabem ler e escrever ainda. Tem problema, não. O xadrez não precisa aprender a ler. Quantas vezes você já tomou o olho desse menino, gente? Pastorzinho? É. Não gosto, não sou. Não, mas você já tomou? Não, não. O que, que é pastor? Duvido. Mas não tem graça, 4 jogadas acaba o jogo? Não. Mas você não desenvolve nada, não raciocina. O que é pastor? Qual o nome dele, Bruno? Pastor é uma jogada que você consegue o checkmate com 4 jogadas, é isso mesmo? Isso mesmo. Qual que é o seu nome mesmo? Rafael. O jeito mais gostoso de terminar o xadrez é o rei comendo rei. É o jeito mais não difícil. Pode. É mais gostoso. Pode, cara. Não tudo pode. Pode. Vem pra cá, é que tá na minha. Se o Domênico tivesse uma coroa. Não, uma rainha. Calma, Domênico. O senhor tá me decepcionando. Calma, Domênico. Já falei isso, não? Calma. Negócio de São Paulo, assim. Calma, Domênico. Calma. Mas, Domênico, o nosso estranho quer tentar ensinar você a jogar xadrez. Você perdeu a apresentação. O estranho no Ninho é professor de xadrez. Professor de xadrez? É. E disse que veio aqui pra te dar uma aula. É. Dá um pau. Olha, eu quero dizer ao professor de xadrez que tá pra nascer nego pra ganhar de mim nesse troço aí. Ah, vamos lá, tabuleiro agora. Opa. Pra já. Tem aí? Tem aí? Mais aí. Tem aí? Tem aí não. Vou levar embora. Ó, peraí. O mano não consegue jogar. Eu te dou mais. R$1.000 Alguém se você aqui ensinar o Mota a mexer o peão. Aí fica difícil. Ensinar o Mota é difícil. Outro dia o Domingo falou assim pro Mota no xadrez: ó, o cavalo, você mexe em L. Não ia, lembra, Dudu? Ele fazia U, S, um XZ, mas nunca o L. Em T. Com L não. Mas, ô, professor, comer, né? Quais são as grandes virtudes que tem que ter uma pessoa pra ser um bom jogador de xadrez? Primeira coisa, tem que ter muita concentração e atenção, né? O Mota já tá fora. Jogando ali, você tem que estar atento a todas as jogadas, perceber o que você vai fazer, tentar analisar as próximas jogadas que vai acontecer para você poder desenvolver a partida. Senão você mexe uma peça para pensar naquele lance e esquece dos próximos, você vai acabar perdendo o jogo. Uma pessoa de QI médio, ela pode ser um bom jogador? Pode. Qualquer um pode jogar. Pode. Pode. Não, jogar é uma coisa, ser bom é outra. Mexer pedra... É. Qualquer um é pode outra jogar. História, é. Agora, é claro que tem jogos que você não tem tempo e tem os jogos com tempo. Sim. Por exemplo, na internet, né, eu jogo, viu? Qual o nome do Rafael. Rafael. Já vejo que é torcedor do Palmeiras, o cara é inteligente, joga xadrez, é outro nível, né? É, lá no onde eu jogo, tem lá o tempo de 10 minutos pra cada um. Então você tem que ter um raciocínio muito rápido, tem que jogar rapidamente, porque as jogadas são rápidas, você tem um tempo máximo de 20 minutos, que é 10 para 10 pra cá. Esse é o xadrez. Você acaba, às vezes você tá perdendo o jogo, mas você tem um tempo maior, você acaba ganhando alguns jogos, porque o teu tempo é menor, você jogou mais rápido, o cara demorou muito e acaba perdendo. Sim, esse é o xadrez também. Rápido, que é por tempo. Então é o xadrez pensado, que não tem tempo. Pensado é legal, pensado é mais legal que tempo. É, eu prefiro pensar. Mas demora demais, né? Ah, depende. Pode demorar dias, né? É. E você ganharia da máquina? Difícil, já ganhei, mas é muito difícil. É muito qual difícil. Máquina? Computador. Domênico. Mas o Domênico joga no Easy. O Domênico acho que é uma Olivetti. Você põe lá uma Olivetti e do outro você tá me decepcionando. A máquina de escrever, ele pensou que era máquina de café. Então vamos lá, vamos. Então vamos aos dois que parece que nunca jogaram xadrez na vida deles. Então vamos explicar pra eles. Tem alguns jogos no xadrez, por exemplo, no MacBook, por exemplo, o meu tem um jogo de xadrez. Como ele é rico. E você pode colocar um nível ali. Não, é rico, não. Que boy, hein? Nesse iPad que eu tenho aqui, tem um jogo de xadrez aqui, que você pode colocar um nível um pouco maior, um pouco menor. Sim. É isso que eu tô falando. Que máquina você joga? É isso que eu tô dizendo. Qual máquina? Essa é a pergunta. Máquina show de bola, é essa? Ah, são os programas que, na verdade, que determinam, porque os computadores, celular, tablet, todos eles têm os jogos de xadrez. Só que depende, depende do software que fez. Só que depende, depende do software que fez aquele jogo de xadrez, qual o nível que ele fez, entendeu? Eu, quando era criança, eu lia muito lá, Karpov, Kasparov, eram os carabão do xadrez. Mequinho? O Mequinho do Brasil, né? Sim. E tinha um americano que eu esqueci agora. Bob Fischer? Bob Fischer. Eu li um, Bob Fischer. Eu li um documentário sobre o Bob Fischer que foi bem interessante. Ele virou pescador agora. Mas quem era o... Quem era o bom mesmo? Os dois eram fantásticos. Quem é? O Kasparov foi o maior. Quem revolucionou, na verdade, começou, foi o Bob Fischer. Depois o Kasparov, ele atingiu marcas, por exemplo, ele teve o maior rate mundial, que é a pontuação que alcança. O Bob Fischer, inclusive, ele foi exilado dos Estados Unidos, não foi? Foi. Teve que morar fora dos Estados Unidos. Mas quem é o Kasparov? Ele Kasparov foi pro xadrez. Foi um dos maiores jogadores da história. Ele também teve problemas políticos na Rússia lá, porque ele foi fazer protesto na rua contra os presidentes e tudo mais, e teve alguns problemas também. E hoje os caras, tem uns caras que são tão bons quanto eram esses caras aí? O cara hoje, que é o melhor, é o Magnus Carlsen, que é um menininho novo, ele tem acho que 26 anos hoje, mas ele com 13 anos já ganhou como grande mestre internacional de xadrez, ele consegue analisar o tabuleiro 20 jogadas à frente, como vai estar. Caraca, muita coisa. Então, ele é um norueguês. Ele é vidente, né? Já mediram um QI de uma pessoa dessa? Quanto que é o QI de um cara desse? Não, não cheguei a ver o QI dele, não. Mas o amigo quer saber. Do Mota? Não, o jogador ou a máquina ou o homem melhor? A máquina é o adversário mais difícil que tem para um jogador de xadrez. Sim, então, mas existem alguns jogadores, como o Magnus Carlsen, que conseguem superar a máquina. Dizem que ele consegue. Stranger. Mesmo, né? Ele já ganhou da máquina. Stranger. Aí fizeram uma máquina para competir com ele e não conseguiram. Sério? Ô, Stranger, você tem que ver. Eu gravei uma partida de xadrez que o Bud ganhou do Mota. Você tem que assistir. Quem é Bud? Meu cachorrinho. Sim! Mas aquele que queria abandonar lá. O Bud demorou. Foi uma partida difícil. 1:40. Você tá de brincadeira. Mas, é por isso que ele queria abandonar o cachorro. Esse cidadão ali, o bambambam do xadrez aí. Nossa, ele abandonou aqui? Não. O Rafael? A referência que ele fez lá, qual que é o nome do sujeito? Que é o Magnus Carlsen. Menininho. Esse cara aí, velho, é aquele típico cara que vai entrar no cinema e vai matar todo mundo, cara. Não, velho, Domênico Gato, você joga xadrez pro cara talvez antecipar 20 jogadas o que você vai muita fazer. Coisa, cara, é um gênio. Não é gênio, esse é louco, velho. É louco, é gênio. Ele é um estrategista, mano. É diferente. Ah, não é não. Esse cara, eu tenho certeza que ele vai entrar no jogo. Quando é o Luxemburgo que antecipa 8 jogadas. Ah, onde, você tá de brincadeira. Ele fala, não, o Vanderlei é o máximo. O Magnus Carlsen jogou uma partida com Bill Gates. Nada. Ele ganhou em 1 minuto e 30 segundos do Bill Gates. Esse menino? É. Ah, mas o negócio do Bill Gates é fazer software. É, mas pra ele fazer o software tem que ter toda uma estratégia, planejamento, tudo certo. Ah, mas... Para de desdenhar dos outros. É, o Bill Gates é um gênio, isso tá ele louco. Ele não faz mais, os caras fazem pra ele. Sim, mas acho que o que mais impressiona mesmo é o cara ganhando uma máquina. Não, e só explicando que o xadrez... Porque além do que, o cara tem... O emocional, o psicológico, não, a atenção. A máquina não. A grande explicação para o Magnus Carlsen ter essa mente que ele tem hoje é porque esses jogadores antigos como Bob Fischer, Kasparov, eles eram jogadores da época que não tinha computador. Então o que acontecia? Quem começava a jogar xadrez estudava jogadas antigas desses jogadores. O Magnus Carlsen já chegou na época da tecnologia. Então ele começou a estudar através dos computadores. Ele começou a jogar contra máquinas. E aí a máquina, por ser o adversário mais difícil que existe, ele foi aprimorando cada vez mais através de jogar. Quanto tempo pode durar uma partida de xadrez? Hoje em dia, eles têm a determinada... através do relógio. Então você tem o pensado que você põe lá, só que a partir do momento que eles começam a ver que os jogadores estão demorando demais para terminar, eles colocam um relógio que vai 5 minutos para cada um, para que aquela partida termine. Senão, antigamente, há muitos anos atrás, não tinha. Teve limite, jogo, né? Teve um jogo que durava dias, da história, que demorou 20 horas. Nossa. O jogador jogando direto, sem parar. Só que a mente cansava, fisicamente também cansava muito. O problema não é o cara cansar, o problema é quem foi lá assistir. Puta saco. Quais são as três peças? As três peças mais importantes do xadrez. E mais corre. Pela ordem. A mais importante rei, é o rei. Rainha e a torre. Exatamente. A torre é mais importante que cavalo, mais. Que bispo. O cavalo, mais. O cavalo eu costumo dizer o seguinte. Você gosta mais do cavalo ou do bispo? Porque pra mim, eu gosto de jogar com cavalo. Em questão, questão de valores, o cavalo e o bispo têm o mesmo valor. Mesmo valor. Só que vai na sua estratégia. Bispo. O cavalo, o diferencial dele, que é a peça, única peça no jogo que não faz o movimento igual de ninguém. Por exemplo, a rainha faz o movimento igual do bispo, igual do peão. Agora, o cavalo, ninguém imita o movimento dele. Então, o cavalo, por ter esse movimento único e exclusivo, ele tem uma vantagem muito grande. Você falou que o rei é importante, lógico. O rei tem a sua importância. Se matar o rei, acabou o jogo. É, porque ele nunca sai do jogo. Mas é uma importância passiva. Né? Porque o rei é meio que nem um... Ele é velhinho, um ele só anda de braço, um. É um goleiro de braço curto, é ele só anda um... É. Mas ó, no começo do jogo, o rei ele tem justamente um papel passivo. Ele fica sempre na defesa. Chegando no final da partida... Ele vira o protagonista. Você não consegue dar checkmate só com uma peça. Você tem que ter o rei e mais uma peça pra dar o mate. Então aí o rei começa a ter um papel ativo no jogo. Entendi. Entendeu? Mas ó, amigão, A sua especialidade é o xadrez. Cara, você... O professor, porra. Quantas pedras que tira o tabuleiro aí? Você nunca teve um professor ruim? Você... De xadrez, não. Você leciona nas escolas, por aí. Escolas, né? Legal. Qual que é a turma que você tem? É molecadinha ou pessoas mais velhas? Eu tenho crianças de 4 anos até 15 anos. Mas uma de 50 aqui pra você ensinar. Como é que funciona, talvez, a recuperação no xadrez? Porque tem um moleque que fica na dependência da matéria. Olha, já aconteceu ano passado. Mas tem recuperação? Sim, tem. Porque tem nota, é matéria normal, então tem nota, é avaliação, tudo certinho. Não é avaliação... Não é colocar em xadrez. Não é avaliação... Ajuda pra caramba, justamente na concentração. Tinha, na outra escola, ele mudou de escola, na outra tinha. Mas deixa tinha xadrez e natação. Fala. É que, por exemplo, depende muito. Aqui no Brasil não é obrigatório o xadrez nas escolas. Uhum. Então a escola que quer aderir coloca ou como extracurricular, que é fora do horário, ou na grade curricular, que é o meu caso que eu dou aula. Mas tem países que é na grade e obrigatório do país inteiro. Então na Rússia, na Suécia, na Índia, tem vários países que são. Então a recuperação como que funciona? Eles têm que desenvolver de acordo com o raciocínio. Então você passou toda a matéria durante o ano todo. Ele não atingiu a nota, a gente faz uma recuperação em cima daquela matéria que ele aprendeu durante o ano. Ele teve dificuldades, o que a gente faz? Faz trabalhos teóricos e no final, na prova, que a gente faz uma avaliação mais prática, mas é mais baseado na teoria a recuperação. Durante o ano tem muito mais prática. Ah, legal. Então ele não é um professor malvado, porque se ele fosse malvado, você vai ter que me derrotar pra passar de ano. Qual que é o nome do colégio que você dá aula? Colégio Vitorelli. Tá, Vitorelli. É particular ou particular. É... Particular. Particular. Tá certo. Eu queria dar uma opinião aqui. Fala, Bolsonaro. Porque eu sou contra a pena de morte. É. Eu acho que o cidadão tem que ter direito a ver isso, apanhar a vida inteira na cadeia sem ser morto. Mas o que tem a ver com o xadrez? Não, não é porque isso que eu queria. A gente podia usar os bandidos. Ah. Aquele que mata mais de uma pessoa, a gente faz um tabuleiro humano. E conforme a pessoa come a outra, leva um tiro na cabeça do rapaz. Isso assim, pacificamente. Que é louco, não, deputado. Como é que vocês dão voz pra esse louco? Porque é uma opinião que eu tenho. Que opinião? É muito bom, e, deputado, esse negócio, você falou uma coisa, aconteceu num filme. Espero que você, o outro, não o deputado, o dono do deputado. Eu? Que eu acredito que não deve ter assistido. Não deve, porque... Você imitar, imita você bem. Falar o dono cultura, do personagem, você assistiu... tá fazendo mais drama que o João Kleber. O dono do personagem, se assistiu os Trapalhões, foi muito. É, pô, aí você tá falando com respeito. Tinha um grupo inglês famoso, fantástico, chamado Monty Python. Monty Python, é claro que a gente conhece. É, imagina. É, pelo amor de Deus. E teve, lembra que tem um dos Monty Python que tem um xadrez ao vivo. E o rei, quando vai comer a rainha, literalmente ele come a rainha. Tem criança no... Ah, mas, criança, o Rafa que tá aqui, se eu te contar as histórias desse menino, ele cai pra trás. Sabe quando aparece aquele númerozinho 18 em preto, não teve a cabo? Sabe assim tudo. O xadrez é isso, cada peça anda pro lado, aí esses aí, se a Domênica tivesse uma peça, ela só andaria de ré. No tabuleiro. Mataria assim? Todo mundo com a raba. Não, mãe não. Tem criança no estúdio. Podia criar o xadrez do estádio, com características especiais de cada um. Tá vendo? Alguma peça do Benjamin ia poder andar no xadrez inteiro e fazer o que quisesse. Tem alguma peça com gorda? Podia voar. A sua peça. A sua peça. A do RG fica parada. Do RG fica parada. No máximo um passo pra frente. Você é o rei. O rei só anda uma cara. É o rei. É verdade, é o rei. Mais velho. Eu tô elogiando. Eu tô elogiando, menino. Trouxão. O Mota seria a rainha. Ah, verdade. E o Benjamin. A burra. E o mano? Benjamin e o cavalo, né, velho? É, isso é. Pega a ferradura, qualquer coisa. Você gosta do cavalo. É, gosta do cavalo. Ô, estranho. Sem mau criamento, seu idiota. Estranho, Rafael, palmeirense, sinta-se à vontade. Boa. Vamos participar aí do programa. Olha, a gente não dava nada pra você, velho. Foi legal pra caramba. Eu nunca dei nada pra ele mesmo. Por que você dá? Queria dar. Nada. Tá um tipo de São Paulino hoje. Que foi, Mota? Tá um tipo de São Paulino? Quem falou? Não, você falou isso sim. Não falou, não foi eu. Falei, ah, pega o áudio. Essa palavra na minha boca, não. Foi o RG que falou, que esqueça a piadinha. É, o RG que falou. Depois que o Gabriel sumiu, o RG que vai fazer piadinha sexual. Mas o Mota mostrou personalidade agora. Palmas, segura a sua onda. É, falou. Eu gostei. Tem que reverter a história. O nosso São Paulo, né? Que é Corinthians, velho. Estádio 97, tem o oferecimento de Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem, quem ligar e disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Ligando e dizendo Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, concorrerá no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas. Tá bom? Beleza? Então vamos lá agora pro momento sem parar. 3 ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Quero ver outra vez seus olhinhos de noite cedo. Rude, quanto tempo falta pro gol, Vim? Pokémon Go, expectativa. Os meninos que estão aqui vão jogar? Lógico. Não, isso é. Todo mundo tá esperando. O moleque falou não. Alô. Caiu a linha. A gente que é muito novo, mano. Vai lá, doutor. Pronto, alô. Alô. Quem fala? Oi. É o Tony Gel Alves de Brito. Tony Gel! Tony Gel! Olha nós aqui de novo. Yeah, yeah. Tony Gel. Tony Gel é parceiro, velho. Parece dupla, né? Olha, hoje vamos receber aqui a dupla Tony e Gel. Tava falando com ele no WhatsApp agora aqui, pô. E Gel era o baterista do Rádio Táxi. Parceiro. E aí, Rude, beleza? E aí, mano? Ah, vocês são parceiros mesmo? É mesmo. A gente passou um carnaval junto, super gostoso. Não, porque a gente boa. Não me complica, né, velho? Traindo. Cara, a piada é boa porque ele é São Paulino, mas ele é. Você tá procurando também. Nossa, piada sem com... Não, vocês que zoaram o cara porque ele passou o carnaval, cara. O São Paulo, nossa, super legal. Nossa. Eu falo isso. É, mas quem ficou lá perto da piscina, lá, tipo, dando em cima de mim, não fui eu, não. Ah, dei mesmo, gatinho, ai, cara. Ai, ah, é. Tá vendo? Ah, eu falei, pô, gatinho, carequinha, vambora. Você lembra dele assim, velho? Caramba, hein, ô Landucci? A gente passou o carnaval junto, meu irmão. 5 dias. Esse Aguinaldinho você tá incorporando demais, viu? Não, Rudy, mano. Rudy. Foi 2015. Você também tá me decepcionando. Aquele já teve decepcionado, você é outro. Olha, o Domênico aqui, ele brinca de Domênico Deus, aqui. Que ele, todo mundo decepciona ele. Mas hoje vocês estão decepcionando. Um dia você vai ver. Todos os dias. Um dia você vai ver. Você que assistiu Beleza Americana, ele é o general. Um dia você vai ver. No final, no fundo ele gosta. É, ele curte uma parada diferente. Mas ninguém tá falando disso, você tá falando do outro lado. Tá falando coisa sexual. Você, mesmo. Eu falei, decepcionou? Pelo não, no sentido, se quiser fazer, sentar, quer dizer. Mas não, eu falei com relação a você ser São Paulino. Se sentar, o outro aqui já tá sentando, é diferente. O Domênico é um ogro, né, velho? Nossa, quer sentar, velho. Sentar, velho. Você quer que eu fale o quê? Fala, meu velho. E depois desse carnaval ainda fiquei com o pé quebrado ainda, com a descida da mãe ainda. Não, não fui eu, não. Mas isso o Landucci falou. O menino que dançava lá no show. Tá queimado. Ele caiu da cama, não, machucou ele, quis fazer mesmo. Tá difícil, hein? Olha, difícil, hein? Olha. Defender. Oh, e aí, Tricolor? Quantos anos você tem, velho? Eu tenho 32. Beleza. RG. Pronto. RG 3.2. Olha, depois que o Gabriel Pensador mandou nota 10, pô, como o rei do trocadilho, eu só posso dizer o seguinte: hoje eu brito o gol, velho. Sensacional! Hoje! Salvou! Salvou! 10! E olha que legal, a minha amiga que tá aqui, a Paula Spuch, com os filhos, ela mandou um WhatsApp aqui. Mas não era só o Mota que era viado no programa? É, Paulinha tem razão, velho. Ô, Paulinha. Esse aqui também escorrega. Você mandou mesmo, Paulinha? Ah, eu vou te falar uma coisa. Há muito tempo eu era o único, velho. Agora hoje, em qualquer lugar, velho, eu tô impressionado. É uma concorrência, né, mano? Olha, eu vou te falar, na padaria, por exemplo, só era eu. Entendeu? Só dá, ó, aquele lá é o viado do bairro, beleza. Pode, pô, beleza, era legal pra caramba, meu. Você era conhecido como viado do bairro? Não, eu era. Não, todo mundo falava lá, ninguém falava pra mim. Mas é o postador de borda do bairro. Cala a boca, ninguém tinha uma antigamente todo mundo falava, olha, aquele lá é o viadinho do bairro, beleza. Ficava entre eles e tal. Hoje em dia, velho, é uma frescura. Mas eles ficavam te olhando assim? É uma bichice. Não, os caras que você olha assim, você fala, velho, eu não sabia que esse cara era gay. O cara entra de mão dada beijando na boca e tipo... E olhar, o cara é pai de família. Você nunca andou de mão dada e beijando a boca na rua? Acho desnecessário. Aí, velho. Aí, Motinha. Boa, Motinha. Quer postar foda, faz em casa. O Rude, ele se pega... Acho feio homem e mulher. É verdade. O Rude, ele se pega no fato dele ser humorista. É. E ele acaba dando aquela escapadinha embora. Aí ele fala, tô brincando, eu sou humorista. É. Não, aí ele bebe todas e fala assim, eu tava bêbado. Foi uma brincadeira. Não, aí ele fala, faz parte do humor, ele dá aquela escapada e volta. Não, foi o laboratório. Laboratório. Numa personagem gay. Laboratório, você senta no tubo de ensaio. Deixa eu te falar uma coisa. O meu Snapchat me defende todas as sextas e sábados. Ah, porque é auto. Deixa eu falar uma parada. Ele tá numa fase que ele filma as menininhas que ele Ah, legal, tira foto na piscina do Hebraica com os amigos. Autoafirmação. Umbigo de fora. Eu tava no treino da natação agora. É, com a barriga de cocô. Você vê como ele é? Ele não consegue. Quando é pra ele. Aí se perde, esse engraçado. O engraçadinho do programa. Se perde, eu não posso usar. Não, você fica magoadinho. É bandido. Presta atenção. O tartarugão aqui é bandido. O engraçadinho do programa, ele só gosta de tirar foto. Não, o engraçado do programa é humano. Olha, ele tenta reverter. Não, deixa o São Paulino falar aí. Você percebeu, doutor? Pera aí. Pera aí. Você já percebeu, Dodô? Toda vez que o foco atrai pro lado. Não adianta, seu babaca. Ô! Ofendeu! Segue o jogo! Segue o jogo! Esse moleque é egocêntrico. E aí você não pode brincar com ele. Deixa eu falar uma coisa. Ele é aquele humorista que sorriso. Aí você é o pelo contrário. Ah, toma vergonha. Deixa eu te falar uma coisa. Pedir pro Tony Gel parar de mandar WhatsApp pedindo os slogans do programa aqui que eu não vou passar. Viu como ele tá mudando de novo? Ô, Domênio. Ô, Tony Gel. Ele tá mandando WhatsApp aqui falando como é que eu falo da Hero, da Bozana. Eu não vou falar pra ele, não. E aí, o que você tá achando dessa mudança do São Paulo aí? Os caras foram embora. O Kardec foi embora, o Ganso foi embora, o Caleri foi embora. E agora chegando uma turma aí que, de repente, agora vamos ver se vai funcionar, né? Você gostou das contratações? Só pra terminar esse assunto aí rapidinho, o... Esse viadinho do Rude aí. Viadinho? Moleque piranha. É moleque piranha agora. Moleque piranha? O que, que é isso? É moleque piranha agora. E falando sobre o São Paulo. Moleque piranha? Por que moleque piranha? O que, que é moleque, moleque piranha? Moleque piranha é moleque danado. É uma gíria do. É carinho e madeira aqui, pai. E esses caras ficam filmando muito as mulheres que pegam? Não. É autoafirmação, hein? Eu tô embriagado, não lembro dessas coisas. Embriagadinho. Começa assim. Filmar a mulher que pega, pô. Então, e aí, o que você achou do Bufarini, do Charles? Charles. Soletri Charles. Ô, Motinha, falando do São Paulo, tá pipocando hoje no Twitter também que o Sevilla tá atrás do Wesley, parece. Sabe mais que Mota, hein? Parabéns. Não, falaram, mas é isso aí. Apareceu uma notícia falando no Twitter. Eu procurei em todo lugar e nem vi nada. De verdade. Se foi isso, hoje é o dia mais feliz da minha vida. O Centuri Égua e o Wesley... O Centuri Égua não. Como assim? Centuri Égua não. Como assim, Centuri Égua, velho? Você tá louco. Ele é a cara do Rildo, velho. É a cara do Rildo. Parece uma égua gigantesca, os dois. Pode ir embora os dois. Mas posso falar? Eu prefiro o Rildo que o Centurion, pra você ter ideia. Também, né? Também. E o Balsa? O que você acha da história do Balsa? Eu só acho que não era a época de fazer essas reformulações todas, de mandar nego embora, de trazer nego embora. Agora não. Isso tem que fazer em fim de temporada, não agora. Aí vai montar o time agora no meio do Campeonato Brasileiro? Não, mas a questão é o seguinte, né? proposta da China, muito dinheiro. Pô, a gente vendeu o Kardec bem pra caramba. Por véio. Isso, se o calendário não. brasileiro fosse adaptado ao europeu, não teria não tem perdido jogador no gente, meio do campeonato. Uma coisa a gente tem que se conformar. Jeito. A gente tem que se conformar, gente. A gente é terceiro mundo. É igual, não muda a verdade nada. É essa. Não muda, Benja. É, a janela principal é agora. Tudo bem, é agora, mas em dezembro perderia da mesma forma e estaria no meio do campeonato. Não muda nada. Perde muito menos. Não perde. Os clubes estrangeiros, eles não reformulam o time em meio temporada. É um jogador ou outro. Reformula sim, não, é questão de oportunidade. Não, é um, reformulam sim. É um ou outro. A janela é agora. Eu não me prendo nesse negócio, vamos adequar o calendário, porque a gente vai perder menos jogadores. Vai continuar perdendo da mesma forma, porque a nossa economia é mais fraca do que a deles. A nossa moeda vale uma, enquanto a deles vale quatro aqui dentro. Então não tem jeito. A discussão não é essa. A discussão não é essa. Que vai perder jogador, vai. É óbvio, não é isso. Mas não vai perder no meio de temporada. Eu acho que perderia em dezembro. O São Paulo perdeu três numa semana, começaria o campeonato... Agora, ia montar o time, não reformular no meio. Ah, mas em dezembro ia chegar novamente aí uma maré de chineses, mas uma maré de europeus. Acho que leva, dependendo. Ué, o mercado chinês não leva? Tony leva. Gel. Não leva, de uma vez. Oi. Não leva, em Tony junho, Gel. Em dezembro. Comenta-se que o São Paulo deve trazer um meia, um centroavante até sexta-feira, porque sexta-feira fecha a janela. Aí é aquela janela que nem depois... Nem depois do sexta, Brasil, nem do Série A, B, C, D. Só da base. Aí mas você olha agora o Renato da Série B. O Renato Jacá, eu falei ontem pra Felipe Parmeira, ele é bom. O Série B. Tá, ouvi dizer que São Paulo estaria em cima do Cajá. Mas disse que o Bahia faz jogo duro. Aí tem gente também falando que ele não poderia, porque já teria atuado em dois times num curto espaço de tempo. Ah, então eu te pergunto, você gostaria do Cajá? Aí eu te pergunto. Se for o Cajá da Ponte Preta, sim. Porque os caras, tipo, só jogam lá, parece, né? Em time pequeno. Chega em time grande, nada. Não, aí fica putinho e quer ir embora, igual o Rogério, velho. O Cajá passou pelo Grêmio. O Cajá passou pelo Grêmio, se eu não me engano. Não passou pelo Grêmio, o Cajá? Não lembro. Eu acho que ele passou e não lembro. Não lembro. Passou pelo Botafogo. Mas peraí, mas ele está indo bem no Bahia, hein? Não sei. Então, mas gente, é isso que ele tá falando. É isso que ele tá me falando. Entendeu? Então, aí chega, pega um time grande. Aí o cara Eu não tô gostando da cidade. Mas o Bahia, Rogério? O Bahia lá em cima é grande. Lá. Ô, Sombra. Bate no peito e fala: o Bahia é grande. Oi, diga. Ô, Sombra, e é muita frescurinha também. Se você pensar agora, por exemplo, esses caras que saiu, o Rogério, o tal do Chiesa lá, se tivesse ficado um pouco mais, ia ter chance agora. É. Ia precisar dos caras agora. Mas é muito mimimi, né? Muito chorãozinho, muito, se eu não jogar, eu vou embora. Vai e eles acham que é uma várzea, né? Pode sair a hora que quer. Eu ouvi muitas críticas de torcedores em relação ao Balsa, porque o Rogério foi embora, né? E pessoas que dizem assim, ele foi embora porque o Balsa não dava oportunidade, queria escalar em lugar diferente e ele quis e acabou forçando uma saída. Desculpa, o jogador foi mal profissional. Mal profissional, quis ir embora, quis ficar lá no bem bom, tá, na terra imagina, dele. Você imagina, se o Cafu tivesse a cabeça do Rogério, o Cafu poderia de repente... Não sei nada. O Cafu, de repente, poderia ter a sua carreira abortado cedo. Porque um dia o Tele falou assim, menino, você vai jogar de lateral direito. Não, você vai jogar de lateral direito. O Cafu não era lateral direito. Aí o Tele falou assim, eu acho que você vai jogar melhor na lateral direita. Mas naquela época não tinha frescurinha que nem é hoje, né? Tipo, jogador tem, de Twitter, de Instagram, que posso se falar? Jogar, eu tô feliz. Tipo, se não jogar, eu tô chateado. Oh, para com isso. É que hoje o acesso à informação é maior. Mas antigamente tinha Melinder também. A internet, ela não fez o ser humano ser pior ou melhor. Acontece que a internet propicia você a saber mais quem são as pessoas. Então a informação ela evolui de maneira mais rápida, ela se espalha de maneira mais rápida, né? Então antes você tinha o rádio, você tinha a TV e o jornal do dia seguinte. Hoje o que acontece? Um jogador é mimimi, aí fica a guerra na internet dos pró-mimimi e dos contra-mimimi. Nossa. E a coisa ganha uma dimensão muito maior. A internet não inventou o jogador mimimi. Anos 70, 80, 90. Todo mundo aqui que é mais velho cansa de lembrar, se for buscar na memória, de jogador que fazia ondinha, que encheu o saco. Opa. Mas tinha, eu acho que a grande diferença de antigamente pra hoje é a internet. É que os jogadores tinham mais vontade, eu acho. vontade de vencer, sabe? Hoje em dia o cara assina o contrato, já tá assinado, ele sabe que vai haver uma pressão e vão pagar pra ele. Mas eu concordo. Antigamente os caras queriam vencer pela glória, antigamente, sabe? Antigamente, tinha vontade. Primeiro que antigamente o cara ser rotulado de craque, era mais difícil. O cara tinha que jogar alguns anos, fazer não sei muito mais. Tem razão. E uma regularidade. É. Antigamente o cara pra batalhar um contrato bom, mas tinha que comer grama pra caralho. A remuneração era menor também. Hoje, então... hoje o cara assina. Gente, hoje tem um negócio chamado multa rescisória e deixou um monte de gente milionária. O cara tá. Tem jogador que vive de multa. Não é nem de transação, vive de multa rescisória. Lei Pelé. Não é, mas o problema não é a Lei Pelé. O problema é você. Arrotou, menino? Você adaptar a Lei Pelé. Liga pro Denilson Show, e pergunta pra ele. Quando ele foi pro Betis, se ele queria ir pro Betis. Ele não queria. Ele não mandava nada. Se pudesse, teve que ir. Mas era uma outra época, né? Foi pegar a mulher do Toreiro. Mas é o que eu tô falando. É a Lei Pelé. Ele não podia escolher onde ele queria jogar. Ele chegou e falou: o São Paulo avisou pra ele: ó, você tá vendido, bacana. Faz as malas e vai embora. Foi ruim, né? Mas. Na questão do dinheiro, vocês não falam aqui, não, precisa perguntar pro jogador se ele quer ir, se é a hora, pra ele escolher o time. Ele não escolheu. Não tô discutindo. Ah, pera. Desculpa, eu defendo o clube, não defendo o jogador. Se ele não quisesse, ele não ia, mesmo. Como antigamente não tinha isso? Antigamente tinha que ir. Mas isso era antes da Lei Pelé? Sim. Ah, antes da Lei Pelé. Por isso que eu tô falando, os caras falam Lei Pelé é porcaria. Não é. Tony Gel, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Esse é o Momento Sem Parar, são três ouvintes na sequência, Tony Gel. Pô, falou demais. Posso fazer só o merchan rapidinho? Faça. Manda. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ganhou um kit. Mudou. Tem que falar a frase nova, velho. Só Bozano me garante três vezes mais. Você passou errado, Rudy. Cagueta! Vamos lá, velho. Só Bozano me garante três vezes mais proteção e diversão, você tem que falar. Só Bozano me garante três vezes mais proteção e diversão? Boa, levou um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Ou tem da Hero ainda, mano? Não, não tem no momento. Da Hero momentaneamente não. Mas voltará. Tá bom? E só mandar um abraço aí pro pessoal do WhatsApp aí, do Grupo São Paulo Futebol Clube aí, pro Tite, o Daniel, o Vagninho, o Paulo Machado aí. E tamo junto, sou fã de vocês já faz tempo, já vocês sabem disso. E Rudy, seu viado, você me paga. É nóis. Cara, eu achei que fosse esse, desculpa. Você paga ele com um beijo. Se for só com um beijo. Falou, beijinho na trave, né? Quem nunca? Então tá bom, cara. Valeu, obrigado. Sombra, obrigado, abraço. Tchau. Valeu, tchau. Estádio 97 com o segundo ouvinte do Momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Siga aquela motoca, siga aquele cavalo, siga aquela carroça, siga aquele chinesinho, siga a flecha, siga o chefe, siga-me, olha. Eu sou um bombardeiro. É o mano. Alô? Alô? Quem fala? Oi. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Aqui é o Mauro Santista. Ah, dá pra ver a ligação, Mauro. Hein, Mauro? Viva a voz, ô. Mauro do quê, boa Mauro? Noite. Mauro do... Alô? Vamos lá. Nome completo, Mauro. Boa noite. Quem fala aqui é o Mauro Júnior. E você não é Santista? Peraí, gente. Se eu não me engano, ele tá assustando. Você não é Santista? Eu sou, falei, lembrei dele, gente. Ouvinte antigo nosso. Nome completo. Mauro do quê, Mauro? Mauro, o que mais? Boa noite! Mauro de Abreu Júnior. Três vezes em junho. Mauro de Abreu Júnior. Quantos anos você tem? Queria pedir um soro. 4.4. É idiota. Aquele foi registrado com 22. Essa ligação tá me parecendo, Domênico, que vai de Mauro a pior, hein? Ah, mas aí sensacional, salvou a hora, hein? E tinha uma música, você lembra? Do Kid de Abelha? Qual? Longe dos meus domínios. Ah, essa vai música de Mauro a pior. É verdade. Vai de onde? É de Mauro a pior. É verdade. De Mauro a pior, você falou? Vem que eu te ensino. Nota 10. Esse puxador deve estar mamado hoje. Não é possível, velho. Difícil, alô? Ô, Mauro! E o tempo fez bem pra Paula Toller, né? Fez. É o RG, Mauro. Bonita. É, mas a voz. O Léo Jaime também, nossa. Continua mesmo. Tá muito foda. Velhinho, de onde você tá falando? Tô falando aqui de São Paulo mesmo, cara. Não, que lugar? É o carro, o trabalho. Pronto, eu tô dirigindo, isso, parei o carro, mas tô no Viva Voz. Ah, que tá ruim pra nós aqui, cara, pra quem tá ouvindo o rádio. Já que você parou o carro, tira do Viva Voz, por favor. Alô? Peraí, espera um pouquinho. Tá bom, vamos esperar. Tem todo o tempo do mundo, velho. É, o seu 90 sem parar é um pouco mais dinâmico. Todo o tempo do mundo, uma música. Temos todo o tempo do mundo. Grande Legião. Agora R$1.000 pro Landucci pra ele cantar Faroeste Caboclo. Ah, inteira. Olha, eu não sei nem o começo. Eu sei que tem um negócio de João do Santo Cristo. Conseguiu aí, Mauro? Puta, essa música é chata, velho. Ah, para. Agora deu uma melhorada, tá vendo? Agora sim. Vai ver. E aí, Maurão, hoje tem peixe e gama. Como é? Vamos arrasar com os caras ou vai ser aquele joguinho meio rosco-fosco? Não, RG. Hoje é dia de jantar os caras, viu? Não tem outro jeito. Já... A voz dele melhorou agora. É, ele tava no vídeo. Chegou o balão, né? O jogo da semana passada. É. O jogo da semana passada foi horrível, né? Acho que não é só ele que tá precisando. É verdade. Tem promoção de bengala aí, era um vacilo lá, né, meu? Pô, cara, eu tô super feliz de falar com vocês aí, fazia. Porque eu ouço vocês desde dos primeiros patrocinadores aí daquela marca de pneu. Quando o Santista também era meu xará. Fui gerente do Mapping. 78. Legal. Pô, eu tô super feliz aí, ó. Eu ouvia vocês, eu era solteiro faz tempo, viu, meu? Bacana, legal. E hoje você é casado, separado, viúvo? Sou casado, tenho dois filhos. Rapaz, mas olha só, o Ben já era solteiro, eu era solteiro, o Domênico era solteiro, o RG tava no terceiro casamento, hoje é o sétimo. Segundo, porra, né? Tá louco. O RG é nossa Elizabeth Taylor do programa. O Bá também. O Bá foi uns 500. O Bá empata com a Gretchen, casou agora pela 17. Você tem quantos anos? 40 aí? 4.4, RG. É, da idade, tá regulando aí, Domênico, Sombra, Benjamin, sim, né? Verdade. Tá na faixa dele. A minha esposa foi aeromoça da VASP. É bem mais. É isso aí. Bem mais, o que que foi aí, ô? A minha esposa foi aeromoça da VASP. Ela era da Transbrasil, mudou. Alô? Fala, velhinho. Pô, legal. Fala do Santos, Mauro. E aí, Mauro? Você acha que no Brasileirão vamos chegar esse ano aí? Nós vamos chegar sim, RG. Devagarinho, mas nós vamos chegar, viu? Porque nenhum time tá com aquele super elenco esse ano. Olha, vocês são dois santistas muito moderados. Ô, Azedão, o Santos vai chegar no Brasileirão ou não vai? Olha, a minha modesta opinião é o campeonato equilibrado. Primeiro turno, o Santos termina com 5 pontos na frente. Esse bando de otário aí. E aí, eu sou o Santos vendo o Lucas Lima, vendo esses caras pra dar graça, né? Aí, no segundo turno, viu, Sônia? Não tô entendendo a risada aqui, o negócio é sério. Se você fosse o Gabigol... Em novembro o título vai vir. Isso que eu parece... Não, porque dá pra concentrar pro título da Copa do Brasil. Não, o Gabigol tem que ir pra Juve? Olha, se o cara sair do Santos, ele é um babaca, né? Ele pode ir, otário, vai lá... Perder 2 golzinhos vai ser emprestado pra esse time pequeno, Verona, Palmeiras, esse time aí, minuto. Palmeiras é o teu passado, seu... Eu não posso falar nada aqui! Ó, pequeno é o teu passado e é o teu pai e tua mãe que é pequeno, trouxa. Ô Mauro! Oi. Você chateado... lava a boca pra falar do Palmeiras aí, trouxa. Você ficou chateado com a volta do Diego indo pro Flamengo ou não? Não, RG, o tempo dele no Santos já passou. Então, assim... Eu gostava do Diego, gostei dele lá em 2002, vibrei pra caramba, mas assim, deixa esse jogador ir pro Flamengo lá. E muita grana, né, velho? Qual que é o bip da rádio? O quê? É o WhatsApp. Ô, Mauro, é WhatsApp, não é bip. Telex? Ô, vô Mauro, tem a vó Olímpia e o vô Mauro. O vô Mauro é bom. Mas eu queria fazer uma pergunta, porque nós estamos falando de Santos, e o Santos é um time que tem muita história, mas eu queria fazer uma pergunta. Ô, Robertinho, tem alguma pintada história? Boa noite! Estava ansioso para entrar. Estava saltitante. Porque eu me lembro, viu? RG, diga. Domênico. Opa! Meus contemporâneos. E o Mauro que tá... Grande Mauro! Olha, é palmeirense aí, ó. Olha o Mauro. Santista. Quando eu nasci, ele já tem uns 30 anos. Grande Mauro. Nos conhecemos, eu entendi a piada do Mauro. Enfim. Ele não faz piada do Coisa Mauro, rápida, velho. Viu, Mauro? Conta aí. Mauro Ramos de Oliveira. Conta aí. Grande jogador, né? Grande zagueiro. Tá bom. O Mauro é o velho jovem, é o Benjamin Button. O ouvinte Benjamin Button. Viu, RG? Esse negócio que vocês falaram, né? De tecnologia. É. Manda WhatsApp, A pessoa não é convocada e põe hashtag estou chateado com o treinador. Na minha época, é, né? Tinha mais romantismo. O repórter, eu não me lembro se isso acabou em 83 ou 99. O repórter entrava no vestiário. É verdade. Esse cara é um lixo, mas ele você é bom pra caramba. Ficava manjando sem querer. Ficava manjando? Me lembro muito bem de ver Serginho Chulapa e falar: será que Serginho se machucou? Está de bengala? Não estava! Nessa época era muito mais romântico. O Mota que lembra. Você viu que o RG arregalou o zoião. Mas tem um jogador. O Mota lembra. Doutor. Tem um jogador na Portuguesa Santista. Quem? Quem? Que rivalizava com o Santos. Quem era? Castorzinho. Quem? Castorzinho. Tinha uns dentinhos. Tinha dois dentinhos, exatamente. E aquela época. Aquela época. Porque hoje o feijão está caro. Eu não sei se vocês sabem, mas eu preferi comprar um pacote de feijão do que pagar no IPVA. 12 pau o quilo. Está muito caro, viu? É. Mas feijão tem que guardar no cofre. Não entendi, mas é exatamente isso. Feijão tem que guardar no cofre. Exatamente, exclamação. Então, RG, naquela época, a maçã era muito normal. Mascar maçã e laranja. Os jogadores de reserva voltavam. Mas como é que é mascar maçã? O Castorzinho criou isso. O Castorzinho... Ele com o dente, ele ia serrando a maçã. E depois ele mascava jogadores, a casquinha dela. Oi? Os jogadores consumiam laranja, não? Isso, mas na Portuguesa Santista, isso que eu a laranja estava cara como feijão. Então, a Portuguesa mais humilde, sim, né, ela tinha o quê? Maçã. Maçãs. Obrigado, que eu já esqueci. Enfim. E Castorzinho, além de ser, ele era um grande reserva. E a porra da pitadinha histórica. Mas ele era, a pitadinha tá grande. Ele era um artista. Porque ele ia esculpindo na maçã o rosto dos treinadores. Sensacional, hein? Castorzinho. Então, o só treinador... Só pra te avisar, Robertinho, um momento... No pique, no pique. Um momento sem parar. Eu compraria um livro seu. No pique. Exatamente. Então, o treinador não botava ele no jogo porque ele ficava admirado que ele ficava fazendo os bonequinhos. Bonequinhos em massa. Ele gostava de ver ele fazer os bonequinhos. Exatamente. Não punha ele pra jogar. Não punha ele pra jogar. Entendi. O Castorzinho, hein? Fica meu pitaco. E todas ficavam pretas, né, aí, no final. Fim, e que fim todas. Levou o Castorzinho? Castorzinho acabou indo jogar um dia na praia. E hoje ele continua lá com 95 anos. Roendo uma cerveja. Ele já tinha 50. Hã? Surfando. Não, ele faz agora monumentos na areia. Ah, mas com dente? O dente. E ele é especialista em fazer na chuva. É o primeiro que consegue na fazer chuva. Monumentos na chuva. Abraço a Castorzinho, manda um abraço. Abraço, Castorzinho. Monumentos sem parar, Benja. Pimpolini. Pimpolini, RG. É. Hoje você vai ver o Santos. Sim. Na família Pimpolini. Ah, é? Porque lá vai ter telão? Vai ter um grande telão. Sou convidado? Exatamente. E tem promoção? Sopa. Vai ter sopa, água. Sopa hoje? Sopa água. Sopa gelada. Sopa gelada? Várias inovações. Sopa gelada. O que mais achei interessante outro dia, Roberto, é oi. Que eu estava no show do Rudy, né? Show do... Não o conheço. O show do Rudy, apoio da família Pimpolini. É, apoia e o lá, dono do espaço chegou e falou assim, quem é esse tal de Pimpolini? Tem um outro patrocinador aqui. Eu estou chateado, porque já tinha outro. E ele falou, como é que você põe o Pimpolini? O dono da tal estava no show e não gostou. Eu falei, vai conhecer. Aí ele falou, qual é o endereço? Eu falei, Alameda Santos, sem número, exclamação. Ele está até hoje procurando. Ô Mauro! Palmas para o Roberto Provolone! Palmas para a história! Depois dessa pitadinha aí, seu placar para Santos e Cruzeiro, final de semana, e Santos e Gama hoje. Ok. Santos e Cruzeiro, 1-0 para o Santos. E Santos e Gama, 3-1 para o Santos. Porque o Santos sempre toma um golzinho, não tem jeito. Hein? Aquela nossa zaga, hein, velho? Pelo amor de Deus. Esse Vanderlei chama gol aí. Torre Gêmeas, né? É isso aí. Temos a Torre Gêmeas. Torre Gêmeas, isso mesmo. Seus abraços, suas considerações finais. Pessoal, obrigado. Vocês são impagáveis. Impagáveis. O Domênico é a voz padrão da humanidade. Nossa, obrigado. É por isso que a humanidade tá perdida, assim. Esse seu bruxo. Não é a voz você, padrão da humanidade. É, o Domênico faz a vinheta pra Deus, cara. Ô, mano, quando você morre, a voz do Domênico que você ouve, Chico, quando você possivelmente, chega no céu. Assim. Venha, meu filho. Lembra quando o Domênico mandava abraço pra morto? Lembro. Eu mandei abraço pra morto. Mandou sim. Ah, não. Mandou. O ouvinte pediu. Você mandou abraço pra Houston, que tava morto. Isso. Você tem uma ideia, ó. O Lombardi no céu é folguista, velho. É, folguista. Domênico isso é uma coisa que os senhores inventaram. O cara pediu pra você aqui no ar. Pegou a proporção. Não é verdade. Lembra até o nome do ouvinte. Qual que era o nome do ouvinte? Aparecido de Paulo Américo. Não tem a gravação? Não existe. É, essa história aconteceu. Para de encher o saco dele. Meu sogro, o Domênico mandou. No dia do aniversário do Domênico, você faz isso. Depois ele falou que o cara morreu. Então, porque você tem isso. Eu tenho. O cara fala depois que ele morreu, pô. Encheu o saco do Domênico no dia do aniversário dele. É sacanagem. Parabéns pra você. Aniversário de quem? Nesta data. De novo? Aniversário. Só eu faço aniversário. Mauro, um abraço, Mauro. Um abraço. Deixa pros outros. Um abraço, Sombra. Eu posso dar um abraço aí pro pessoal? Não. Pode sim. Oh, não. Ah, vai, já falou demais. Chato, um abraço pro sogrão, seu Rogério da Valpires. E um abraço aí pro meu pai que saiu hoje do hospital. Ai, sim, graças a Deus. Alegria. Seu pai. Boa, velhinho. Muita saúde pra ele aí, viu? Com certeza. É isso aí. Pessoal, obrigado. Tudo de bom pra vocês. Nice. E mais você uns também. 50 anos de estádio em 97. Putz, falou, valeu. Valeu. Obrigado, valeu. Fera. Olha, se eu aguentar, se eu aguentar mais 50 anos, o Mota. O Mota é nosso amigo aqui. Fale por você. Esse cara é engraçado. Você não vamos acha lá, o Mota seu lá. Amigo? Você não considera ele assim? Nossa. Terceiro ouvinte. Na pia hoje. Você não respondeu. Vai, Benjamin, responde. Eu vou dormir na pia, você vai. Ai, não é meu amigo. O Mota não é seu amigo. Olha o que você vai falar, ele vive um momento delicado. Não vai ficar mexendo com sentimentos. Ele tá olhando pra lá. Ah, é verdade. Sobra, pode falar, eu adoro ele, super brother meu. Pô, legal. Foi falso, hein, velho? Falso. Caramba. Olha, eu só não sei se foi isso ou pior que falar que o Rudy era bom, velho. Você sabe que é pior? Ué, ele falou, dando risada. Pergunta pra falar o que ele falou. Falei o quê? Que o Rudy era inteligente e bom. Quem falou? Obrigado, você. Viu, Benjo? Bom, o Rudy é. Inteligente? Ele, como pessoa física, é um escroto e insuportável. Ah, agora, na pessoa jurídica, ele é obrigado, bom demais. Benjo. Mas inteligente. Soletre inteligente. Olha lá, tá. Não, mas pessoa, isso aqui é o pior. É o pior que você fala isso. É um momento dramático. É, ele deixou no vácuo. Não, o pior é que eu adoro o Mota. Isso que é o pior, velho. Os caras acham que briga, velho. Eu adoro o Mota. Domingo eu liguei 100 vezes pra ele até ele atender e vou dar férias, parabéns. A primeira coisa que os caras falaram assim, pô, o Benja conseguiu te derrubar, hein, velho. É na risada, velho. Os caras mandavam mensagem direto, velho. São os ignorantes. Agora, se eu fosse um canalha, eu dava RT, ficava, né, mas plantando. Se quiser, pode dar RT. Mas é melhor, eu cara, nossa, fiquei quieto, velho. Ó, idiota. Um momento sem parar não acabou. É o terceiro ouvinte. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Ativa! Forma de uma gazela! Como que era o... Forma de um trenó de gelo! Me deu um branco agora. Ah. Como que chamava aquele desenho que tinha um urso branco na neve? Ah, urso branco era um na urso neve. Meio magrelo. Pô, aqui o cara ficava no iglu. Meu, você tá bem, meu. Fala a verdade. Juro que eu não lembro. Você foi ler meu livro, né, meu? Porra. Foi. Quem ficava no iglu? O urso? É, eles tinham o iglu lá, era um grandão e um baixinho. Ah, isso daí é um episódio do Pica-Pau, não, não velho. É, não é, eu pensei também. Aquele que o urso Não, foi um desenho. Urso no cabelo duro? Urso no cabelo duro? Era na neve, magrelo? Era o um urso. Era o um urso, ele fazia assim. Na neve deve ser um urso polar, né? É. Vamos procurar aqui no Google. É um magrelo, ele tinha um pescoço e tinha um baixinho, amigo. O baixinho não, o pinguim? Peraí, olha, o Paul Revy fala aqui. Matraca-trica? Matraca-trica. É só velho. Isso aí, matraca-trica. Matraca-trica. Boa, Paulinho. Boa, Paulinho Revy. Matraca-trica. É que o Paulinho Revy, ele é do fã-clube do Matraca-trica. Ô, seu Mauro, você lembra desse episódio? Ele ficou chateado que você não lembrou o nome do desenho. Ô, vô Mauro, e aí? Chateado. Qual que é o nome? É Matraca-trica. Não lembro, é mais antigo. É. Como é que é só TV, vô? Matraca-trica. Não lembro, viu? Ô, vô Mauro. Oi. Vô, ele é meio surdo, gente. Você, fala. Como é que é só TV hoje? É de tubo ou é aquela de parede? Olha, TV preta e branca ainda, viu? Aí os meninos vão lá instalar um monte de fio. Aí a Dinorá... Dinorá? Quem é a Dinorá? Ah, Dinorá. A minha esposa. Ah, a dona Dinorá. Tá casada há quantos anos, vô Mauro? Ih, 49 de namoro. Caraca, velho. É porque o amor é sempre namoro. Eu vou te apresentar uma gostosa pra você mudar de um pouquinho. É esse mesmo. É esse aí. Olha, tá, Mauro, nesse momento... Quantos anos você conhece o RG? Me ajudou a fazer meu parto, viu? Foi, não foi? Oi, enfiei a mão na coisinha lá da sua mão. Tem criança aí! Vai, pede que você já falou. O que ele disse? Esses são seus amigos, tô acostumado. Ah, ele falou que você é um cara legal. Amigo antigo. O senhor é muito bacana. Olha uma matracatrica lá, Sombra. É uma foca, pequenininho. Ô, alô? Alô? Quem é? Júlio César da Silva Monteiro. Ô, Júlio César, tá vendo? Só quantos anos, Júlio? 29. RG 2.9 hoje. 29. Ah, hoje não, mas a semana passada. Hoje não, mas semana passada? Eu Monteiro a cavalo, lá em Santa Isabel. Ah, sensacional! Que lixo. O bicho era... Sensacional! O, puxa o... Domênico! Faz o cavalo aí, Domênico, com a boca. Você sabe fazer, Domênico? Não, aqui nossa, você é um cavalo sendo sacrificado. Sendo sacrificado. É o melhor cavalo já feito no rally brasileiro. É. Revoada de pombos. Vamos lá, pombos. Tá bom, velho. Só lembrando que meu livro aí, o marca-página é de cedo. Sabe o que é pior, velho? Agora na Estação da Luz, aqueles zumbis que estão andando por ali na Cracolândia, velho, deve ter alguém melhor, tá certo, do que o Rudy, cara. É verdade, que é a mente dele é uma mente que precisa ser estudada. Olha quem fala, velho. Não, mente é ruim. O cara fica imitando pombo, velho. Não, ô mano. Faz uma revoada de pombos. E o pior é que pra ele fazer isso no ar, ele já tem ensaiado. Imagina ele começando não, a ensaiar isso. Sabe como é que criou isso, bêbado? Tanto tem um grupo de WhatsApp chamado Grupo da Pomba Louca. Ô mano. Olá, sábado eu fui fazer show e um dos caras, o Ganso Fernandes, corintiano amigo, falou: o mano tinha que entrar pro stand-up. Um dos caras que mais dou risada no rádio. Não, eu agradeço. Ele fica envergonhadinho, mas é verdade. Vai fazer, porra, não, dá não, dinheiro. O Benjamin, não, não sou humorista. Não, dinheiro, não. Tá metendo mais de 50, 60 pau por fim de semana. Mas o Rudy tem talento. O Rudy tem talento. Ah, mas qualquer tonto faz. Ô, mano, as coisas que você cria aqui, velho. Não, mas eu sou bem-humorado, eu não sou humorista. Tem uma diferença. Hoje os nego ri de qualquer coisa. Não fala mal do Brasil que você vai ser vaiado, viu, mano? É mesmo? Você fala mal do quê? Ô, velho. Ô, mano. Falou mal do Brasil, foi vaiado? Ah, é, velho. É youtuber. A loirinha lá. A youtuber. Mas vamos falar com o Júlio. Ah, ô, Júlio, o bairro aí, qual que é? Ô, mano, o Bernardo Cotia, Jardim Panorama. Cotia. Jardim Panorama, se não me falha a memória, é Cotia. É. Falei? Falou, Tom. Hoje é péssimo, velho. Ele falou antes. E o time, ô, Júlio? É Vasco. São Paulo, Tricolor. Tricolor. O sem treinamento aí dos meninos aí da base fica aí perto de você ou não? Todo dia, eu trabalho em tapicerica, todo dia passo em frente ao centro de treinamento. Ah, é? É bonito lá ou não? É legal, bonito. Eu ainda não fiz o tour, mas de fora dá pra ver que é bem legal. Uma estrutura de outro mundo. E o São Paulo agora, olha, hoje chegou o Bufarini, lateral direito, né? Meu xará, né? Júlio Bufarini. Um bom sinal... É quando o jogador sai do país e deixa os torcedores tristes, com saudade, né? Teve uma movimentação dos torcedores São Lourenço que ficaram chateados com a saída, né? Sim, inclusive ele fez um discurso de despedida hoje, né? Hoje em dia isso é difícil, né, velho? E é um jogador que marcou a história lá sim, Sombra. É. E é porque, bom jogador. Sabe, mano, eu não lembro de tê-lo visto jogar. Eu, pra falar a verdade, vi uma vez, uma partida só. Mas sabe, jogar por uma partida não posso, né? Mas é um bom sinal. É um bom sinal quando o torcedor sente falta do cara. E ó, Sombra, quer um outro jogador que pode ser talvez viável? Aquele Marcelo Hermes do Grêmio. Esse cara, o Grêmio não quis aumentar o salário dele. Que é lateral esquerdo? É, o alemãozinho. Sim. Esse cara tá escanteado lá no Grêmio, porque o Grêmio ofereceu um valor X pra ele pra poder renovar, o cara não quis. É, o contrato dele tá acabando também. Sim. Existe a possibilidade dele ir pra Alemanha, mas não tem nada certo. Numa dessa, o São Paulo que tem Mene e Carlinhos lá, velho, se chega o Marcelo Hermes, é capaz de já chegar como titular, cara. É, porque a lateral esquerda... Você concorda, Júlio, que a lateral esquerda de São Paulo é um ponto bem fraco do Tricolor? As laterais de São Paulo, desde a época de Cafu e companhia, que assim, vem capengando, né? Fala assim, Mena é um tiro no escuro. Lateral direito faz tempo que a gente não tem. Concordo que desde Cicinho a coisa tá complicada. Na direita, né? Mas na esquerda teve o Júnior também. O que ainda deu uma segurança ali na área, na lateral. Mas o resto é só tentativa frustrada e... Eu acho que São Paulo já trouxe uns 40 laterais. Já. Lateral aí, direito, olha, eu lembro daquele Pires, Paraguai horroroso. O Wagner Diniz, que era do Vasco da Gama. Éder Ciola. Ratinho. Ah, teve o que veio do Palmeiras que foi bem. Oh. Ah, Wilsinho, verdade. Esqueci, desculpa. Depois do Cicinho teve o Wilsinho. E o Souza quebrou um baita galho ali, é verdade. O Jean também passou pelo São Paulo, o Jean que tá no Palmeiras, né? Improvisado, é, quebrava o galho também. Passou não, era da base. Ô, Juninho, o que você tá achando desse papo, Juninho? Ele parece um pouco com minha voz. Queria pedir pro ouvinte dissertar a palavra Matuidi. Matuidi. Não, não ficou tão parecido. Não é igual. Não é igual. Juninho é meu vizinho, eu tô paraibano, ele é pernambucano. O Juninho é teu vizinho? Vizinho assim de estado, ele é pernambucano, eu sou paraibano. Ah. Tem um monte de gente no Twitter dizendo que ele parece Juninho. Você sabe que ontem tinha um rapaz ouvinte nosso aqui do Maranhão, né? Sim. Torcedor de São Paulo. E tá falando lá no Maranhão, e a gente já sabe disso, né? Os times paulistas hoje tem muita torcida em todos os estados do Nordeste. E quando tem o bar do São Paulo, tem bar do Palmeiras, bar do Corinthians, quando tem os jogos dos times, os bares estão cheios pra assistir. Se reúnem lá e assistem. Então é a realidade mesmo. Na minha cidade tem 20 mil habitantes. É a Lagoa Nova, uma cidade do interior, assim, 20 mil habitantes. Bem interiorzão. E tem um bar, acho que quando tem campeonato vencido, o Flamengo é um dos times mais tradicionais do Nordeste. Claro. Mas lá o São Paulo sempre faz mais festa, torcida, tem, né? Mais carreata, tem bar, só do São Paulo, assim, que movimenta lá são os São Paulinos. Você veio pra cá há quanto tempo? Há 1 ano e 7 meses. Há 1 ano e 7 meses. E lá você torcia já, sempre torceu pro São Paulo ou você tinha um outro time lá? Lá na Paraíba eu torci pro 13. Acho que já ouvi falar. O 13 deu uns calores aí no Corinthians, aí nos anos 90 e tal. Mas é que é o seguinte, você quando começa a torcer, a televisão lá não passa os times locais. Então você começa primeiro a torcer para time do Sudeste. Tá certo. E aí os times locais ficam em segundo plano. Entendi. Caiu. Pô, o papo tava bom, meu. Uma pena. Moiou. Mas, ô, Júlio, grande abraço para você. Obrigado aí. Uma pena que caiu a tua linha, viu? É, o momento sem parar, são 3 ouvintes na sequência. Você já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Sim. É, olha, vejam o que representou o Paz e Amor para a Liberdade de uma Geração. O No Stress, que já deixou muita gente mais tranquila. Sim. A bolinha amarela do Smile. Hã? Sim. Fez muita gente sorrir por aí. É, pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque o seu Sem Parar caixinhas por aquele que é o adesivo, um adesivo moderno que vai deixar o seu carro ainda mais bonito com toda a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem Sem Parar no seu carro, o que você está esperando para fazer? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. É verdade. Estádio 97. Ó, daqui a pouco nós vamos trazer as mensagens através do WhatsApp da Energia. No 94-353-0150. Ô, Mano. Sim. Um recado pra você. Diga, RG. Você lembra da Marina Rui Barbosa? Marina Rui Barbosa, sim. Você lembra? Sim. Ruiva, né? Então, aos interessados, e você, eu sei que é um deles. Vazou um vídeo. O mês que vem, mano, vazou vídeo. Ela vai participar de um seriado onde terá com ela cenas de sexo. Quem? Marina Rui Barbosa. E ela, a ruivinha lá. E a questão é a seguinte, viu, mano? Sim. Foi sugerido que ela usasse tapa-sexo. Quem? E ela... Quem que é? E ela disse... Marina Rui Barbosa. Não, não vou usar. É, porque ela deve colocar a dublê no lugar dela. Entendeu? Será que não? Não, não. É com ela mesmo. Vai ser pegada. É, vai ser pegada. É, ela recusou, ela não vai usar o tapa-sexo. Não mole, não dá. Olha aí, RG. Então promete, hein? Qual que é o nome do seriado? É, depois eu revelo. Ô, Mota, se você tivesse que escolher um cara pra fazer uma cena de sexo na televisão, você escolheria quem? O Antônio Fagundes, ela vai. Não, sem esses clichêzão, vai. Quem? Quem? É, quem? Assim, um cara fortão. Não, cara... quem? Não, não, não é lá, fisicamente. Não. Dá nome aos bois. Quem? Ah, não sei, eu acho que o melhor aqui que Não, é da televisão. Ah, da televisão. Não, não pode ser do rádio, da pode TV. Ser do rádio. Do teatro. Ah, pode ser da biblioteca. Eu não quero furar o olho de ninguém, né? Mas aqui é o único que tem pegada de macho, mesmo é o Domênico, velho. Aê! Isso eu comprovo. Ué. Vai na dele, mano. Eu não, mas não fui na dele. Porta, presta eu atenção. Fala o que você quer falar, não vai na dele. Mas ele não quer ir na dele, ele quer ir na sua. É. Não, na minha não vai, não. Eu sou casado, boa, muito boa. Bem casado, graças a Deus. Essa foi boa. Obrigado por respeitar nosso relacionamento. Tá bom, então eu vou querer o beijo aqui, é o nosso tricolor. Aê, Matinha. O nosso tricolor. Teu relacionamento é com a tua mãe. Aê, Matinha. Tá errado, velho. É pra mãe. Ele já mudou, eu mudei a beija. Esse trouxa que tá aqui. Ah, eu não sou, não. O nosso tricolor, Benja. Nossa, bem-vindo, Benja. Replay do estádio. Replay. Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? Ô, Maico, e não São Paulo, Maico? Eliminado? Nosso, o nosso é do Maico. Nosso. O Benja 2018, olha isso aí. Olha aí. Caria da canção. Eu estou decepcionado, senhor Benja Lima. O Mano tá dizendo. Vamos, São Paulo. Vamos, Benja. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos ser campeão. Vai lá de coração. Tá, eu falei o nosso porque é o nosso. Cara, cara, quando começa a defender. Pega o do Bandeira mudança, de Melo falando o nosso, Flamengo. A mudança de palavra, velho. Ah, não. Porque pode mudar, pode mudar. Você não tem a dúvida. Você não tem a dúvida. Eu não tenho problema de autoafirmação. Você não tem a dúvida. Estádio 97. Não tem adianta. Um oferecimento de vá HDI vendido, seguros, vagabundo. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Dutrabac, nas maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutrabacnas.com.br. Vamos falar da Eliar, tricolor? Olha só, amigão, quem entende de bateria para carro e moto, recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. Legal, legal. É isso aí. Os especialistas em bateria recomendam. É Eliar. Agora tem mensagens via WhatsApp no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa noite. Aqui é o William, corintiano. Queria fazer uma pergunta pro Mano, já que ele fala que nosso elenco aí, o nosso time não vai sair do G4. Vi uma notícia hoje no canal de televisão que o Corinthians está lucrando, está tendo lucro. E qual a explicação de não ter investido nada até agora no elenco, nessa janela internacional? Nosso elenco é fraco, hein? Pelo amor de Deus. Forte abraço, turma. Então, eu não acho que o elenco é fraco, eu acho que o elenco precisa de algumas peças. O Corinthians já vem batendo nessa tecla aí desde o ano passado, quando o Corinthians começou, pra falar a verdade, desde o começo desse ano, quando alguns jogadores saíram do Corinthians e foram jogar na China e tudo mais, e o Corinthians começou a se despedaçar, eu venho criticando. O ano passado defendia porque eu via qualidade, quando você via o Jadson, quando você via o Renato Augusto. Eu sempre falei, esse time do Corinthians, por mais que estivesse num mau momento, naquela época de entre safra no Campeonato Paulista, eu botava a fé porque eu sabia que tinha jogadores ali que podiam dar mais do que aquilo. Na hora que encaixar, o time vai começar a crescer. E, de fato, cresceu no Campeonato Brasileiro, foi campeão. Agora, esse time, com todo respeito ao Marquinhos Gabriel, ao Giovanni Augusto, ao Guilherme, ao André, cara, o Rodriguinho, não vai sair muito disso daí. O Corinthians hoje, ele já tá atuando aí no máximo que ele pode render. Ele tá ali no G4? Tá. Mas mais cedo ou mais tarde, o time vai começar a oscilar no campeonato. Ninguém vai conseguir manter essa constante que o Corinthians tem. Tá certo? Ainda mais quando você tem um elenco que não tem tantos protagonistas assim. Eu acho sim que faltou alguns jogadores nessa janela aí de transferência aí que o Corinthians poderia ter ido atrás. O Barcos, o Diego Tardelli, o Marcelo Moreno, algum cara que viesse realmente para vestir a camisa nova e falar, deixa comigo, eu que vou levar esse time nas costas. A posição mais carente do Corinthians, na minha opinião, é essa daí, a do centroavante, mas ainda acho que falta um zagueiro de qualidade também. Vejo qualidade no Balbuena, acho que o Pedro Henrique é um cara que pode crescer muito também, o Iago que tá jogando, mas eu não vejo nenhum desses três que eu citei aqui como protagonista da zaga. Por mais que os números me desmintam, e mostrem que o Corinthians ali é o time menos vazado do Campeonato Brasileiro, mas eu ainda acho que falta aquele xerifão, aquele cara que passa uma tranquilidade ali na zaga também. Vamos lá, mais mensagens. Salve, Estádio 97, aqui é o Marquinhos Francisco Morato. Uma camisa que caberia bem no São Paulo seria a camisa rosa. Abraço pra todos nós. Olha, a rosa é uma cor bonita, inclusive até o Rudy hoje tá uma camisa rosa, né? Mas sei lá, acho que você também, acha, Benja? Eu também acho time. Super batido isso aí. Rosa, amarelo, laranja, tudo muito batido. O que você acha, Benja, no nosso time? Laranja não acho. O laranja bem usado é legal pra caramba. Oh, a camisa da Holanda é uma das mais bonitas. Não, o Fluminense porque, já fez. Mas não é porque o outro fez. Não é porque o outro fez. Você pode fazer uma camisa que fica muito legal, cara. O que é? Homenagem à vitamina C? Eu gosto do uniforme número 3. Eu sempre gostei. O Grenal fica bonito. O uniforme número 3. Eu acho que o uniforme número 3 tem que ser uma coisa diferente. Do amarelo, eu concordo com você. O Grenal fica legal. Por exemplo, o Palmeiras fez uma camisa que deveria continuar. Aquela camisa verde-limão que o Palmeiras fez é muito legal. Maravilhosa. É verde-limão ou amarelo-limão? Ah, tanto faz. Aquela primeira que o Corinthians fez, o Corinthians tinha feito uma laranja, que era muito legal. Limão. Limão siciliano. É. O São Paulo teve. A ideia foi boa, mas a execução foi ruim. Aquela camisa vermelha, a ideia era legal, uma camisa ficou horrível. Ô, estranho, você gosta de terceira camisa? O que você pensa a respeito disso? Eu gosto, acho bacana. Não é por ser palmeirense, não, mas eu acho que. Nessa segunda. Mas todas as terceiras camisas do Palmeiras realmente são bonitas. São. Teve uma dourada que era feia, hein? Mas não, aquela prateada. A prateada feia, é. Mas ainda, o restante. Aquela azul que parecia uma caixa de genérico, feia. Você curtiu? Azul é bonita. A prateada eu não achava feia. Mas aquela azul lá que parecia uma caixa de genérico, aquela também não é muito legal. Qual azul? A camisa azul com uma cruz de Savoia? É, mas tem a ver com o Palmeiras, com a história do Palmeiras. Cruz de Savoia. Uma camisa legal do Palmeiras, sabe qual que era? Aquela do Marcos, aquela branca lá. Tá bom, que é dourado, que tem agora bonito. O Sombra, eu gostaria de entender por que a terceira camisa. Sabe? Pra vender, mas assim, o time usa arrecadação, quando? Receita. O Domênico, o time usa quando? Domênico, mas isso daí é tudo uma jogada de marketing. Usa várias vezes. Isso é tudo uma jogada de marketing e começa na Europa, né? Porque a Adidas começa na Europa e depois... Pra marketing, pra vender, beleza. Eu quero saber quando é que usa, porque o time não usa. Raras vezes que usa. Muito difícil. Quando usa o Corinthians cansou. Aí é de time pra time, né? Quando lança, joga duas, três, quatro. Mas depois não joga mais. É só pra lançar a camisa. Essa laranja do Corinthians não foi muito usada, não. Isso no Brasil é uma verdade. Mas na Europa usa-se demais. Mas depende, Sobral. Você pega o Real Madrid, aquelas camisas que o Real Madrid lançou aí, rosa, aquela azul marinho, raramente usa-se. É? Raramente. Tem certeza? Raramente usa. Eles não costumam usar muito quando vai jogar fora? Então, até usam, Sombra, mas não é aquele negócio que você fala, vou adotar provisoriamente como se fosse a minha segunda camisa, não é. Mas agora, o europeu, ele curte isso daí, Sombra? Primeiro, porque as lojas dos times europeus é como se fosse uma boutique. Você precisa ter uma série de artigos ali, fora o habitual que já existe. Sem contar o número de turistas que também vão pra lá, o cara vai pra Madrid. Se ele não tiver um outro atrativo, tá certo? Uma terceira camisa que seja fora do padrão, ele não vai voltar na loja do Real. Agora, se ele tiver talvez uma terceira camisa que seja do gosto dele, ele vai lá pra comprar. Assim, a terceira camisa é legal pra você vender, pra você fazer um marketing. Mas eu acho, aí é uma opinião minha, não sei o que vocês acham, gostaria de saber a opinião de vocês com relação... O cara fazer uma camisa, mas sair da cor tradicional. Eu não gosto. Eu acho horrível, cara. Juro por Deus. Acho que a cor do time é a cor do time. Aí o cara vai lá. O Palmeiras... Mas você acabou de falar que a camisa do Palmeiras, a verde-limão, era legal. Mas é verde, mano. Não, mas é um verde. É, claro. Mas é verde. Mais amarelo é do que verde. Mas é verde. Por exemplo, então vou dar um exemplo pra você, mano. O amarelo nenhum. O Corinthians fez uma roxa. O roxo tem a ver com o Corinthians. Então, alegaram lá, o corintiano roxo. Mas acho ridículo. Que nem mano, o amarelo que vocês fizeram. Não tem nada a ver. Os caras pegam aquarela. Não, Sombra. Eles pegam uma paleta. O São Paulo tentou fazer, mas pelo menos ficou no vermelho. Ela pode ser feia, mas é vermelha. Você entendeu? Agora, sair do tradicional da cor, você entendeu? Não, eu não concordo. Você não concorda? Eu adoro. Você acha legal camisas fora da cor? Acho legal pra caramba. O Real Madrid tava jogando uma época com um uniforme preto que era bacana demais. Lindo. Mas qual é a cor do Real Madrid? Não é branco e preto? Não, o preto não é usado em uniforme do Real Madrid. Não, mas qual é a cor do Real Madrid? É branco. Azul, amarelo e branco. O preto, o uniforme preto era maravilhoso. O Chelsea fez um uniforme preto com verde-limão maravilhoso. Agora, você falou a palavra que é isso. O tradicional. É justamente uma camisa para sair do tradicional. Ô, Benjamin. A camisa, fala. essas camisas. Agora você não, Domênico. Mas é isso que eu tô falando. Você não, Domênico. Não, que você falou com relação... Não, Domênico, você não, por favor. Você tá brincando, mas com relação à tradicional, a não sair da cor. Você pode brincar com as cores, mas a cor do time. Mas você tem o 1 e o 2 com a cor do time. E o 3 é justamente... Não, mas o 3 você faz... Por exemplo, teve uma época que o Palmeiras fez a... Saiu do tradicional, mas manteve a cor. A época da Parmalat, que era aquela listrada. Mas ela era totalmente diferente. Aquela verde limão. Ela deu um baque na torcida e ao mesmo tempo todo mundo comprou. Aquela verde limão era a cor do Palmeiras? Mas é verde. Mas não é o verde do Palmeiras. Agora você olhava. É verde, o efeito, mas ainda não saiu da cor. Ele tá falando da relação, né? É verde. Você olhava o efeito. É. Pronto, mexeu. Pronto, a mulher dele chegou. Não é mulher, mas vocês também levam. Chegou tudo a namorada lado. Dele, fala estranho. Ô, Benja, você sabe se essas camisas, quando são lançadas, são ideias da patrocinadora ou do clube? É, patrocinador. É. O clube e aí o clube só escolhe a cor, é, ou não? Não. Ah, é feito um algum... O clube, tem, entre aprova, aspas, vai, diz tem uma aprova. É. Eu não acredito. Entendi. Ah, mas ninguém vai querer também bater de frente, né? Mas a torcida do Palmeiras, quando lança, ele já começa a reclamar que não joga de verde, aí logo para de jogar por causa disso. Bom, vamos lá, mais mensagens agora, aqui. Agora, o Santos tinha uma, desculpa, o Santos tinha uma camisa muito feia. Aquele 3 azul era feio. Ah, terceira camisa. Mas aquele todo não, azul... Mas porque aquele ficou feio. É a mesma coisa. O Corinthians fez aquela camisa lá, uma roxa lá. É feia. Uma... Era feia. Tá, mas sabe... porque não acertou na camisa. A amarela você gostava? Não. Então, mas a laranja sim. É o Santos fez... A laranja sim. O Santos fez a dourada, azul e branca. Por quê? A dourada, azul e branca. Porque foi quando começou. E aí, depois, por um problema de cor, não tinha mais tecido para fazer essa cor. Lembra aquela época que o Santos fez aquele short maravilhoso, não, cheio de estrela? Visto, nossa, coisa aquilo, linda, aquilo. Né? O que acontece muitas vezes, nossa, às vezes o problema não é... Lógico, eu fui irônico. Às vezes não é só a cor o problema. Às vezes você pode ter uma camisa de design muito feio, preto. E uma camisa muito bonita, sim, preta, sim. Mas desde que o design, o Botafogo, o desenho, a inspiração seja boa. A do Botafogo é bonita. Não, mas não saia da cor, é isso que eu tô falando. Não tô me apegando agora se sai da cor ou não. Que muita gente fala assim, camisa amarela ou laranja não é legal. É, depende. Pode ficar legal dependendo do design. Pode. Você dá na mão de um puta cara, um profissa bom demais, vai ficar bonita. Você não tem dúvida que vai ficar bom. É, eu não tenho nada a ver. Se você dá na mão de um cara aí que é mais ou menos, uma empresa mais ou menos, vai ficar feio. É. Agora, o que eu penso já é outra coisa, você entendeu? Eu tô dizendo que pode ficar um preto feio ou um preto bonito. O pior disso depende tudo de quem aí faz o estilo. É aquela história que agora que tá acontecendo muito, que tá acontecendo muito, por exemplo, você vê os uniformes, por exemplo, do Barcelona e do Corinthians do ano passado, só mudava a cor, o terceiro uniforme, que era aquele manchadinho com laranja, que ficava um negócio... Só mudava a cor. Mas quem pagou um pau do Corinthians foi o Barcelona. Ah, o Corinthians lançou primeiro, acho que é. Vai. Acho que é. Momento fanfarrão. Continuando com as mensagens aqui via WhatsApp no oferecimento de Chevrolet. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Fala aí, rapaziada do estádio. Que é Danilo Geraldino, palmeirense, Santo André. Na boa, o Mano falar com um salário de 900 mil reais na Itália, não dá pra viver, ele não merecia um momento fanfarrão não, ele merecia um cartão vermelho e ser suspenso por doping mental por pelo menos um ano. Abraço. Doping mental. Vamos lá. Vamos explicar. Doping mental. Não é que eu falei que o negócio, por exemplo, eu, RG, eu viveria super bem. Inclusive eu na Itália, eu viveria com 500 euros o mês. Quem aqui? Porque o meu padrão de vida é lá embaixo. Quem aqui não viveria? O Benjamin. O Benjamin gasta 500 euros por hora. Quando ele tava lá em Barcelona, ele fez por hora. Viu? Você parece aquela. 500 euros por hora. É, você gasta isso. O único cara que gastou aqui até hoje 3 milhões, segundo ele, em viagem, é o Mota, ou mentiroso. Não, mas milhões? O que eu disse a respeito do Gabigol. Você aumentou 1 milhão, vai. Ó, a respeito do Gabigol, por exemplo, você subtrai esse salário aí, tá certo? Você divide por 3. Porque 900 mil reais lá significa 300 mil euros. Já começa por aí. Menos. Tá certo? Um pouco menos. 300 mil euros, Paquito. Paquetão. Se você levar em consideração o que gasta lá, né? Balotelli, não. O que gasta lá essa trupe toda, Higuaín, você vai ver, não dá pra nada. E o Gabigol, ele vai com aquele monte de familiar chupim dele, porque os caras não devem falar italiano, os caras não devem ter, talvez, um trampo fácil, os caras vão ficar na bota do moleque. Ô, Gabigol, o que você precisa? De água? Eu trago, sabe? Vai ficar aquele puxa-saquismo? Então, é o cara que vai ter que remunerar todo mundo lá, RG. Você acha que 300 conto vai dar pra nadar de braçada? Vai levar os amiguinhos. Ué, às vezes leva. Dá. O Neymar não leva? Leva. O Neymar acho que tem 11 morando com ele na Leva. A família. Dá pra nadar de braçada. Boa noite. Aqui é o Walter de Itapevi, corintiano. Queria perguntar pro mano aí. Ô, mano, me diz uma coisa. Você sabe que o Iago não é um bom zagueiro, né, meu? Vem oscilando várias vezes aí. Você acha quem vai entrar aí quando voltar de contusão? Vai ser o Wilson ou vai ser o Pedro Henrique? Quem você prefere pra jogar lá do Balbuena? Obrigado, um abraço. Curto vocês bastante aí. Olha, amigão, em termos de experiência, eu acho que a zaga será formada aí pelo Wilson e pelo Balbuena. Mas se Pedro Henrique é um moleque, por mais que ele tenha falhado naquela partida contra o Atlético Mineiro, não é que tava mostrando personalidade, mano. Ele tava mostrando personalidade. Independente de quem pegue mesmo aí a vaga de titular na equipe titular do Coringão aí, do lado do Balbuena, pode ser o Wilson, pode ser o Pedro Henrique, mas eu acho que os dois vão dar conta do recado. Mas eu acho que pelo Cristóvão, eu acho que ainda vai pesar a experiência, vai colocar o Wilson. Daqui a pouco mais mensagens aqui através do WhatsApp da Energia 97. Mas agora, RG. Diga lá. Você sabe, quantas vezes você não vai lá pro carro, fica esperando tua mulher que tá fazendo compras? Sim, bastante. E quantas vezes não chega um carro atrás no estacionamento? Sim. E dá aquela... Oxi. Acontece, né? Oxi, mas... Oxi, claro que acontece. Mas depende. Aí desce pra ver, quem que bateu no teu carro? Quem desce, é que bateu? Desce. Quem é? Quem? Quem é tu? Ivete Sangalo, velho. Ô, Ivetinha, meu rei. Oxi. Que sorte, hein, velho. Ô, pode bater de novo. Pode bater de novo? Pode. Então, Ivetinha, véio, pode. Ivete, bate no velho de novo, bate. Vem, Ivetinha. Ó. Olha a RG. Só aquele sorriso. Bicho. Tá, fica frio, viu, velho? Porque a Ivete tem seguro do HDI. Aí é só vocês passarem no HDI e bate pronto. Um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI bate-pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, não é? HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa. Ô, mano. Sim. Papo com você e com o Motinha. Vamos lá. Sim. Porque as inscrições do segundo torneio Energy Poker estão abertas. Então, agora você aí, fã de poker. Opa, adoro. Aumente o volume do seu rádio. All in. Porque o segundo torneio Energy Poker terá premiação mínima. De quanto? Garantida. De quanto, meu rei? De 150 mil reais. Oxi! Eu compro o meu apartamento se eu ganhar esse torneio. Oxi! Aonde? Compro o meu apartamento se eu ganhar esse torneio. Aonde? Cara. Ao lado do Gabigol? Pode ser. Oxi! Tá na Europa. Então, olha, segundo torneio Energy Poker vai ter uma premiação mínima garantida de 150 mil reais. Você quer fazer a sua inscrição? Quer detalhes do torneio? Aonde? Acesse agora no site energypoker.com.br. Energypoker.com.br. Não fique de fora. Faça viu, já Dayan, sua inscrição. Tá aí, ó. Você tava perguntando? Quem tava perguntando? Um amigo da minha família. Ah, é? É, joga? Tava querendo. Joga. É da família. Boa. Dayan, esse gosta. É isso. Toda aí. Hora me pergunta. O torneio vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de setembro. Você não pode ficar de fora. Premiação mínima garantida de 150 mil reais. Faça hoje mesmo sua inscrição. Acesse energypoker.com.br com a organização da Cassineira, o André Schwartz. Grande abraço pra você, hein, André? Andrezinho, abraço. Boa. É isso aí. Estádio 97 da Energia 97 FM. Também tem o oferecimento da Esser. Tá falando em apartamento? Olha só, amigão, o que você quer, hein? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Se o que você quer é moral e investir bem, é Esser que você quer. A Esser oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia e sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Esser também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Esser já vêm com fechadura biométrica, a chamada Digital Door, e você não paga nada mais por isso? É, amigão, é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Vá ver com seus próprios olhos. Venha visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila na Vila Prudente e o super lançamento Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde de Domênico Gato. Então é só ligar agora para Esser, 3066-0900. 3066-0900 e procure um consultor Esser. Você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigo. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. Pra toda a família Esser, um abraço a todos os Horns do planeta. Estádio 97 da Energia 97. Vai para mais ouvintes no oferecimento de Chevrolet. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Outra vez, seus olhinhos em noite serena. Ai, ai. Alô. Acorda, vô Moro. Ai, alô. Tô com sono. Alô. Acorda, vô. É o vô. Alô. Você vai ter que... Ela morreu. Alô. Alô. É o vô. É o vô? É o vô. Fala, Cláudio. Acorda, velho. Alô. Oi. Alô. Quem fala? É Fausto. O Fausto, tudo bem, meu? É Fausto. Tudo bem. Fausto. Consegui baralho. Alwin. Fausto do quê? Tá difícil, hein? Fausto Barreto Ferreira da Silva. E quantos anos? 36. RG 3.6 hoje. Quem aqui você acha que tem cara, Dodô, se você der uma cédula, um dólar na mão, ele é capaz de falar se é falso ou verdadeiro? Sensacional. Quem você acha? Sensacional. Quem você acha? Mandou bem. Ah, tá melhorando. Tudo bebeu, bebeu. Puxador, é. Tudo isso. Agora, quer ver? Eu, sabe qual que era a minha? Não, não tenho a menor ideia. Por exemplo, na época que eu estudava, às vezes tinha as provas que era marque se é Fausto ou verdadeiro. Essa é melhor. Aê! Ué, mas é a mesma que ele fez, é? A conotação é totalmente diferente. Mas peraí, você dá o mesmo texto pro Antônio Fagundes e pro Zezinho das olha, RG aí. Das Coves. Quem que vai fazer melhor? Antônio Fagundes. Puta, acabaram com o Fagundes. Tem todo o direito, né? Eu vi um dia e fiquei triste. Ele é teu sonho de consumo? Sustentava ele, velho. Hã? Sustentava. É o contrário. Ah, olha a criança aí, pelo amor de Deus. É, tá acostumado. Ah, se tivesse o Antônio Fagundes no Penhasco e o Richard Gere, você salvava quem? Quem? Antônio Fagundes? E o Richard Gere. Putz, o Richard também é... Putz, eu tô apaixonado com cabelo branco, então... Casa com o Silvano. Acho que você pegava o Cid Moreira... Tá de brincadeira, mano. Ah, o Cid Moreira, o Zé Antônio, dono da rádio, ou o Antônio Fagundes? Ô, Matinha, você imagina o Boris Cazói vindo no helicóptero pra cima de você ou não? Hã? Imagina o Boris Cazói vindo no helicóptero pra cima de você assim, ó. Não. Tá fazendo um helicóptero. Ué, Antônio Fagundes, velho. Ué, qual que é a diferença? Ó, Boris Cazói e Antônio Fagundes. Ah, o Zé. É, quem mais de cabelo branco aí? Eu prefiro o Zé. O Zé Antônio, dono da rádio. O George Clooney. George Clooney. O Otaviano Costa tá com cabelo branco. O cara tem uma casa no Lago Como, vara. Hein, Mota? O Otaviano Costa tá com cabelo branco agora. Ô, Mota. Mas tá, pô. Ô, Mota. Domem Maduro. Ô, Mota. A minha amiga que tá aqui, a Paula Espucha, ela tem vergonha. Ela mandou um WhatsApp e falou assim, o Mota é gay mesmo ou é tipo? Aí ela sabe que eu sou, né? Ele é um fascista. É. Vai, sua idiota. Putz, olha, junta você e o outro trouxa, velho, junta tudo, velho. Vai embora do país. Olha, nossa, velho, nossa, é horrível. Dois chiitas, idiota. Eu passei, velho, Bolsonaro, presidente do Brasil, Trump, presidente dos Estados Unidos. É. Aí, pronto. Era uma beleza. Aí o mundo vai virar war. Nossa, a gente vai se divertir. Vai. A gente vai virar war. Não duvido nada, velho. Não duvido. É Júlio, né? Júlio. Qual o bairro aí? Fausto. Eu moro. Vamos ver se eu vejo certo. É um bairro na grande, uma cidade da grande São Paulo. Fácil. Mas aí é difícil. Quase, né? Caiapiá. Vamos! Peraí, fala de novo. Caiapiá. Soletre. Eu vou. Não precisa soletrar. Mas, velho, você lembra do Piá, lateral? Não. Ele tá vendo no Google aí, meu. Não, tô vendo no Google nada. Se é o que eu conheço, é Cotia. Puta, você. Eu conheço, porque tem um amigo meu que tem uma casa aí. É, mora ali mesmo. Então, tia, você foi cheio, parabéns. Falei, é nóis, obrigado, velho. E o Piá que andava aí todo envolvido com os esquemas aí? Acontece, para de criticar os outros, velho. Lembra? Ah, esquema, como assim? É, para de criticar os outros. Nossa, não, é cheio de preconceito. Que foi o meia lá que jogou na ponte, no Corinthians. Assalto. Tava preso esse maluco aí. Não era do lugar do banco? Roubou a caixa eletrônica. O cara cometeu um erro. Legal. Não, parece que ele foi preso de novo. Tá, ele cometeu um erro. Perdoar é humano, né, Ben? Capivara dele. Cara, tem quase certeza que ele foi entrevistado esses dias. Capivara era grande. É verdade. E hoje foi solto. Ele foi bola da vez, semana retrasada. E hoje foi solto. Solto. O cara que tentou matar o Ronald Reagan aquela vez com um tiro, lembra? Parabéns, deixa o cara, velho. Foi solto. E daí? Cumpriu a pena. Cumpriu, pagou direitinho e tá na 35 rua, 35 anos de prisão, foi solto hoje. Mas peraí, 35... É verdade, tá com quantos anos, cara? É verdade, olha aí, bicho. Tá com quantos anos agora? Foi na década de 80, é verdade. Olha aí, rapaz. Olha aí, tá vendo? Saiu o velhinho. Lá fica, né? E tem gente com 50 anos de casado. Lá fica 35. É por isso que tem que matar um vagabundo desse. Não. Rapaz, ouviu a frase do mano? Fala de novo. Tem gente que comemora aí 50 anos de casado. Pô, tô 50 anos casado. Tá vendo? Se eu tivesse matado alguém, já tava solto. 35 já tá na rua. É verdade, velho. Tá vendo? Às vezes um homicídio, velho. Nossa. Meu Deus. Não, mas o Mark Chapman, ele pegou prisão perpétua, não foi? Nossa, é um índio, velho. É um animal. Fausto e o time. Tá cap na mão dele. É o maior do mundo, Dodô. Isso é subjetivo. O maior do mundo é o Corinthians. Esse tricolor. Tá louco. São Paulo. O mundo que tem a maior torcida do Brasil, Flamengo. Aonde? Vamos lá. Cadê o momento do Fanão, hein? Alô, Flamengo. Chupa RG e chupa mano. Nossa, Zé Ruela. Ô, Zé Ruela. O flamenguista fala que torce pro Sport, pro Bahia, pro Flamengo e pro 13, velho. Vocês o Flamengo e mais um, né, mano? Vocês Flamengo e mais um, sim. Meu, vocês podem ter torcida, hein? Vocês podem ter torcida. Agora o resto faz tempo, hein? Faz tempo, hein, cara? Mas, chupa que você falou que o Flamengo ia perder pra América pra estar... Eu vi como é que ganhou. Mas olha, faz tempo. Nem estádio tem. Quando foi o último título brasileiro do Santos? Ai, lá vem o defensor do Flamengo. Mexeu com o Flamengo. Quando o cara não tem argumento, pela audiência, né, velho? O cara tem argumento. Eu só perguntei quando foi o último título brasileiro do Santos. Cara, eu vou te responder. Eu vou te responder. Faz tempo. 2002 foi o último. 2004. Não, 2004. Que vergonha. O do Luxemburgo, 2004. Agora, depois do Campeonato Brasileiro, o Santos não ganhou mais nada, isso? Gente, eu só tô falando que você falou assim, faz tempo, olha, Flamengo é campeão brasileiro em 2009, Flamengo ganhou uma Copa do Brasil agora recentemente. 2013. Recentemente, o que que é? Quanto 2013. Quando que o Santos foi campeão da Libertadores? 2011. Então, depois tá melhor. Não, o Flamengo não é isso. Ele falou faz tempo. Você também, ela falei, gente, que ele quer defender os três grandes. Quando vocês não têm argumento, não tem argumento. Gente, isso que é o nosso Flamengo, nosso São Paulo. O Flamengo ganhou o brasileiro em 2009 e uma Copa do Brasil em 2013. Com todos os problemas que tem o Flamengo. Então tá bom. Tá excelente o Flamengo, tá ótimo, não tem problema nenhum. Mas vocês estão certo. Você falou que não ganha nada. Tá certo. Mas peraí, vocês ficam discutindo e não deixam o flamenguista participar do programa. Não tem argumento. Porque não tem que deixar mesmo. Porque o defensor do Flamengo, fazedor de média do Flamengo. Média não, é que você não tem conhecimento. Eu sou torcedor. Você não lembra quando foi o último título brasileiro do Santos? Para. Segue o jogo, sem falatório. Ô, flamenguista! Diga. E aí, rapaz, você tá confiante que com os reforços do Flamengo ele pode brigar pelo título? Ou você acha que vai brigar só por Libertadores? Olha, Sombra, eu sou crítico da administração Eduardo Bandeira de Mello pelo seguinte. Ele paga as contas, concordo, o Ben já fala isso aí sempre, é correto. Só que um time tem que ser os dois, pagar as contas e ganhar título dentro de campo. E com essa administração, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil com um rescaldo da administração Patrícia Morim e depois não ganhou mais nada. Então, eu sou crítico da administração. Dentro de campo, eles não fizeram nada. Mas você não acha fora que de campo, fizeram tudo. Mas você fora não acha campo, que... fizeram muita coisa. Mas a organização financeira não ajuda para futuramente ter times mais fortes e concorrer a títulos? Concordo. Mas eu acho que o Flamengo vai vir forte nessa final. Essa final aí, na segunda metade do Campeonato Brasileiro. Ah. No turno. e vai forte na Copa Sul-Americana, que é onde eu acho que é o time favorito da Copa Sul-Americana. E você é a favor de jogar com Damião e Guerreiro ou um dos dois? Não, eu só vou jogar Felipe Viseu, nem Damião nem Guerreiro. O Viseu, é verdade. Viseu. Isso. E você gostou do Diego? Ele tá bem melhor dentro de campo. Gostei, a melhor contratação dessa administração até hoje. Mandou o Elias embora, o Elias queria ficar na época. Não deveria ter mandado, o melhor momento da carreira do Elias foi no Flamengo, certo? Porque ele carregou o time nas costas. No time campeão do Corinthians no passado, ele tinha vários jogadores ajudando ele. O Elias... Em 2003, era Elias e Brocador e mais um. Você acha que o Elias hoje tem saudades do Flamengo, é isso? Não, eu não sei se o Elias tem saudades do Flamengo. Eu sei que o melhor momento dele... O melhor momento da carreira dele foi no Flamengo. Não fala bobagem, não fala bobagem, velho. Nossa senhora, meu Deus do céu. Traz um Gardenal aí que eu vou dar pra ele pelo telefone. Chamou de doidinho. O Elias no Flamengo, ele era um oásis, velho. Era um oásis, ele ganhou só uma Copa do Brasil. Então, olha o que o Elias ganhou no Corinthians, tá de brincadeira, Paquito. Ganhou sozinho. Tá de brincadeira, velho. Jadson, Renato Augusto, Tite de técnico, pode ser campeão. Pô, sim, interna, agora já. Com o Jaime de Oliveira de técnico. E Brocador de centroavante, eu quero ver se é fácil ser campeão. O Elias só chegou na seleção vestindo a camisa do Corinthians, filhão. O Muralha resolveu. Será? O Muralha resolveu os problemas no gol? Olha, eu gosto dele. Tá, é um bom goleiro. Não é o melhor nome que o Flamengo ia ter contratado, mas eu gosto dele sim. Pô, e a mulher dele. Essa diretoria é boa, errou na época do Pelai, ia trazer o Marcelo Groi e o Luxemburgo vetou. O Luxemburgo vetou o Groi? Vetou em 2013. É mesmo? Sim, o Pelaip queria trazer ele do Grêmio, ele ainda tava reserva do Dida, se não me engano. Agora o que ferra muito os times do Rio também é que não tem uma casa pra jogar, né? Esse ano, né? E essa diretoria errou nisso também, porque as Olimpíadas foram escolhidas em 2009 e eles não se planejaram Pra poder jogar sem o Maracanã. Eles já sabiam que não ia ter. Né? Porque assim, tudo bem, às vezes você vê Botafogo, Vasco, etc, não tem lá os seus times melhores, né? Mas faz falta você... Tem o seu estádio, a sua casa... É que o Flamengo acha que essa história, por exemplo, do Flamengo fazer sucesso no Nordeste, por exemplo, eles iam fazer uma excursão jogando em todos os lugares, que todos os lugares iriam encher, e não estava preocupado tanto com o campo, né? Eu acho que tem isso também. Então, a torcida, o pessoal do Flamengo pensou assim, pô, o Flamengo tem torcida lá no Nordeste, no Norte... É por causa da questão financeira, né? É, então. Aí eles falaram, vamos levar para lá... Com exceção desse ano, que o Flamengo foi muito mal no Nordeste, os outros anos o Flamengo foi bem. Não é errado o Flamengo jogar fora, só que o Flamengo tinha que se estabelecer fora. A ideia, aí eu elogio a diretoria, era estabelecer em Brasília, só que teve uma briga com a Fed que proibiu, né? O Flamengo de se estabelecer lá durante o Campeonato Brasileiro. E quem vai chegar no final eu do ano? Eu acho que o Flamengo vai pegar o Maracanã. Você acha? Até porque o Maracanã não tem outra. O Maracanã não tem outra saída. E virou um mico lá, né? Então, porque se o Flamengo falar, não quero mais. Mas o negócio Maracanã, do consórcio lá. E resolver construir um já estádio, era. O Maracanã vai virar um Pacaembu. Mas a proposta do Maracanã é pro Flamengo e Fluminense. Então, porque tem o consórcio, não dá pra passar por cima da, do pros que dois. Diz o consórcio. É, mas acho que o consórcio já saiu. Eles retiraram os empregados, mas eles não estão atrelados juridicamente ao Maracanã ainda? Eles dispensaram os funcionários. The house is broken. Não, mas então, mas o contrato ele já foi quebrado também? Mano, os caras estão sem dinheiro. Não, tudo bem, mas o contrato ele tá vigente ou não? Essa questão. Já foi, viu, mano? Não, eles dispensaram os funcionários, mas o contrato como é que ficou? Eu acho que já foi. Fausto. Por isso que eles querem passar pro Flamengo e Fluminense. Pra encerrar o papo aqui, quem vai chegar no fim do ano brigando pelo título com o Flamengo? Olha, Grêmio, Palmeiras e Atlético Mineiro. Tá, no Corinthians você não acredita? Não, eu quero até sobre o Corinthians, eu respeito o Corinthians pelo seguinte, o Corinthians dos times grandes é o caçulinha, né? Foi o último a ganhar Mundial, o último a ganhar Libertadores. É o menor do time grande, tá crescendo. Inclusive, agora. Inclusive, mas é bom, viu? Eu vi meu time campeão do mundo, você não viu o seu prego. E digo mais. E digo mais, hoje, ô Benjamin, o Corinthians tá completando 63 anos que venceu o Barcelona naquela Copa do Mundo da Venezuela. Foi isso, né? Foi? Você não sabe porque você é um nó cego. Você tá brincando com o negócio campeonato carioca. O seu negócio campeonatinho carioca. Se fecha no seu mundinho aí, Paquinho. O Corinthians poderia estar reivindicando isso como mundial, mas até agora a diretoria do Corinthians não se pronunciou. Não, mas você é a favor? Não. Não? Então tá bom. Ô, Fausto, um abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência. Valeu, Comba. E eu quero também deixar só registrado que o Corinthians também é campeão carioca. Como? Ganhou o filial lá no Rio de Janeiro. O filial do Corinthians. Ei. O filial do Corinthians, se fecha aí, ô bacana. Sabe qual que é a chance de você ver teu time? Inclusive, quantos anos você tem? 36. Sem mal criação. Olha lá. Criação. Não viu, não viu o Flamengo campeão do mundo, trouxa. Você não viu. Não viu teu time campeão do mundo. Então chupa. Você viu nada, seu comédio. Você viu nada, seu comédio. E sabe qual a chance de você ver o Flamengo campeão do mundo? Zero. É mais fácil eu ver o Ted Cruz com aquele biquíni do Borat, tá ligado? Aquele bagulho lá, o sungão do Borat. Do que ver o Flamengo campeão do mundo. Vai te catar, rapaz. Fausto, você desequilibrou a ala corintiana do programa. Claro, com o quê? Que argumento? Qual argumento? A ala corintiana é o Mano e o Bar, né? Raso. É claro, o Bar tá nervoso. Conhecimento raso, fraco. Já não tá nem aí. A ala corintiana... Valeu, Fausto. Valeu, Fausto. Um abraço. Estádio 97, da Energia 97, oferecimento de bateria Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Chevrolet, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. O estádio tem oferecimento do Extra. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, hein? Hoje é dia, minha gente. É dia de jogo, jogo dos bons. Dia de encontrar os amigos e a família, tomar Itaipava gelada e ver seu time dar show de bola na TV. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você, hein? É hora de organizar a torcida e para isso não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com seus amigos. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família, Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol, mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação, sobrinha. Legal. Mais mensagens através do nosso WhatsApp no oferecimento de BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 363-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Meus amigos do Estádio 97, Edmilson e São Miguel Paulista. Edmilson! Eu queria tirar uma dúvida com vocês. Como que vocês conseguem trabalhar com moto aí, meu? Pelo amor de Deus, esse cara é burro demais, mano. Meu. Ó, um abraço. Ah, você falou? Desculpa. Quanta agressividade. Isso. Você não ouviu, cara, então chupa. Não pode xingar. Eu ia até te defender, mas como você não tá fazendo o programa, não vou. Que isso. É, tá afetando. Ele deu a opinião dele. Não pode xingar, não. Ah, tá de xingou, não. Não xingou, não. Xingou sim. Chamou o cara de burro. Não sei nem o que você falou, gente, mas vai te catar. Então. O Mota, ele tá na cota, mas é muito querido por todos nós. E Motinha, que história é essa aí de que o beijo é um tipo São Paulo, porque ele queria dar pro cara, velho? E Mota, hein? Vocês mesmo assumem que é bichona, hein, velho? Abraço. É isso. Ah, legal, esse é um fascista. É legal falar um negócio desse. Você é um fascista. Você falou. É, falei. Fascista então, com dois S. Pega o áudio aí, vai ver. Pode que não pegar, fui eu falei. Pode pegar que tu vai ver que não fui eu que falei. Mas alguém falou. Vai. Então, aqui, ó. Um dos três fazer uma aposta. Você não, não. Os dois aí. Eu falei, você. Alguém falou aí. Calma. Amanhã o Mota vai trazer o áudio. O Mota não, o Bar vai trazer o áudio. Vamos ver. Fala, galera do estádio. Um abraço pra todo mundo aí, mano. Benjamin, os corintianos, Sombra RG, Domênico, Rui. Que é o José Justo corintiano, mano. É o seguinte. Esse Rude senta que lambe os dedos, cara. Esse daí não é brincadeira, não. Esse aí senta com a mão na cabeça que é pra não perder o juízo. Que isso? É engraçado que ele me chamou de Rui, Rude. Não, ele falou Rude. Não, primeiro ele falou Rui. Não desvirtua. Ele foi bem. Você senta põe o áudio de e novo. Lambe os dedos, não precisa. Põe, ele me zoou engraçado. Não. Ele quer sempre tirar não um é porra. Isso. Peraí. Primeiro ele falou Rui. Mas ele falou que você senta e lambe engraçado, os dedos. É isso que importa. A última foi legal. Estádio, um abraço pra todo mundo aí, mano. No Benjamin, os corintianos da mesa, Sombra RG, Domênico, Rui. Rude. É o José, os corintianos, mano. É o seguinte, esse Rude senta que lambe os dedos, cara. Esse daí não é brincadeira, não. Esse aí senta com a mão na cabeça que é quando perdeu o juízo. Abraço, galera. Mas ele falou Rude. Você senta com a mão na cabeça pra não perder o juízo. Não é você, mas eu tava certo. Ele, mas você, ele tá 760 e lambe os dedinhos. Mas o que eu falo o quê? Mas lambe o conteúdo dedinho, que eu me defendendo. Lambe os dedinhos, lambe. Ei, Domênico, eu acho que eu vim um Mundial. Chupa, Dudu. Abraço a todos aí. É o Tavares que tá falando. Ô, Dudu, vai Corinthians. Mano, é melhor parar com esses WhatsApp, velho. É, mas ele viu o Instagram da FIFA, deve ter visto. Segundo eles falam, os corintianos tanto enchem o saco. É, acabou, né? Falou que tem que estar na FIFA, que tem que estar na FIFA. No site. FIFA. Mas eu entendo, viu, Lulu? O Instagram é a FIFA. Se não me engano, o Instagram, quem é? O Instagram oficial da FIFA é a FIFA. É a voz da FIFA. Ô, Lolo, de um dia pro outro acabou a brincadeira, ele dá tristeza. Não acabou, não. Ele dá angústia. Nos parabenizaram pelos 65 anos do Mundial. Engraçado. Acabou, né, Lolo? Mas vai, continua aí. Continua com a brincadeira. O Instagram tem regulamento. Porque esse cambada de trouxa. Instagram é outra, gente. Landocinho, bem-vindo ao time. Te peguei no carnaval de 2008, lembra? Tilápia. Eu lembro, Jorge. Porra, cacete. Eu lembro, é o Jorge, pô. Jorge? Tô falando, o Mota tem razão, você é escorrendo. Mas você tá raivoso comigo, beijo. Tô. E é que absurdo. Mas, ô, Rude. Fala, Sombra. Dia do seu Márcio, o Landucci tá chegando, porque é o dia dos pais. Exatamente, verdade. Quando a gente coloca em questão a sua sexualidade, o que, que o seu Márcio pensa? Ah, sabe. Meu pai vai toda sexta no meu show, ele vê. Vê o quê? Depois do show, nada. Depois ele vai então, ver você com o Jorge. Pra galera, autoafirmação. Não é, cara. Ele filma as menininhas, põe aí, lá no velho. Show. Conheço um monte de cara que enganou a família inteira até os 50, velho. É, então. Mas até depois aí... dos 50 a gente conversa. Por enquanto eu não consigo me defender. Mas ele não tem 50 ainda. Gente, é, exatamente. Não, o cara se enganou a família até os 50. Você perguntou se meu pai sabe. Mas o Mota tem propriedade pra falar, hein? Mas olha, então sabe. O dia dos pais tá chegando, Rui, e você ainda não comprou o presente pro seu Márcio. É verdade, mano. É, esqueça, você não vai ficar dando camisa e sapato que ele já tem um monte. Susto, eu entendi você falar. Você não comprou o presente pro seu Márcio. Chega dos meus presentes. Vai na Dutra Máquinas, lá você vai encontrar o presente ideal. O presente ideal pro seu pai é na Dutra Máquinas. Por exemplo, seu pai é do tipo que gosta de consertar tudo em casa, ou é daqueles que perde a tarde toda cuidando do carro? Não importa. Se ele é do tipo pai mecânico, pai jardineiro, pai inventor, pai construtor, o presente ideal pro seu pai está na Dutra Máquinas. É, e falando, por exemplo, os filhos do RG podem dar umas ferramentas lá pro velho, porque o velho tá sempre consertando a cerquinha lá. Pode mandar que é ótimo. Então, e a Black & Decker preparou diversas opções de kits e ferramentas que o seu pai vai adorar. Black & Decker você já conhece, é sinônimo de qualidade e é a garantia de comprar uma excelente ferramenta. Olha essa sugestão para dar pro seu pai. Kit de ferramentas Black & Decker, ó, com 40 peças, que vem numa maleta com furadeira, broca, alicates, martelo, chaves combinadas, completinha. É o kit que todo pai quer ter em casa. Na Dutra Máquinas, você encontra essa e outras ofertas pelo site dutramáquinas.com.br ou em uma de nossas lojas. E lembre-se, ferramentas Black & Decker é na Dutra Máquinas. Boa! Quero mandar um beijo pra minha amiga Paula Spucci, que veio aqui com os filhos. Um beijo pro Rafa. Parmeirista, todos eles. Os dois são corintianos fanáticos. Parmeirista, já falou aqui. Um beijo, leva? Paulinha, um beijo, Rafa, um beijo, Michel. Palmeirense, para aqui. Os dois são corintianos. Pergunta pra mãe que time ela torce. Tudo palmeirense. O que leva uma mãe trazer os filhos pra ver o estádio? Eu falei a mesma coisa. Olha, você assistência ver sem social. Noção. Eu falei pra ela a mesma assistência coisa. Assistência social tem que olhar esse lar. Ah, e o outro fica mostrando pornô pra criança. Eu não sei nada. Eu falei pra ela. Beijo, você deu RT em que agora no Twitter? É uma matéria que saiu do UOL. Então, eu tô lendo a matéria e o Mota tá aqui na criança. Né? Agora, eu falei pra Paula, pra minha amiga de longos anos, eu falei, Paulete, você vai trazer teus filhos nesse programa? Desde quando você conhece a Paula? Tá doido, isso aí é coisa de 200 anos, mano. Desde infância? Ah, Paulinha é parceira antiga, amiga antiga. Ah. Aí hoje coloca os dois filhos maravilhosos, é o Rafa, o Michel. Sejam bem-vindos. Ali já foram bem. Já acabou, olha o olho, né, do moleque, velho. Lindo. O moleque é lindo. Olha o efeito, né? Não, tô falando uma criança linda. Nossa, você que tem a mente suja. Nossa, você tem a mente suja, velho. Você é um lixo, você tem a mente suja. É kit gay, novela da Globo. É um absurdo. Meu Deus. O Mota é o kit gay do estádio? Com certeza, meu Deus. É o kit gay. Exatamente. Como eu acho o filho lindo do Benjamin. Qual dos dois é mais bonito? Ah. Não responde, são os dois, não quero distinção. Isso é opinião do Mota! Não. Ah, eu acho que pode achar um mais que o outro. O demônio da Tasmânia é mais bonito. Você tá louco, demônio? Você tá louco? Chama o filho dele demônio? É o Jimmy, é isso? Vou matar você, velho. Ele falou que é bonito, não faz nada. Não, mas eu vou arrancar a orelha desse filho da mãe. Esse moleque, velho, ele é lindo. Mas o tanto que ele é lindo, ele é meu. Mas ele não é assim, você não sentiu. Ele é só não, mas não é. Não é? Não. Mas ele parece. Ele tem energia, mas não é. Meu Deus. Graças a Deus. Mas quem tem energia é o Zé e o Fernando. Ele tem energia, é boa. Não, mas ele não é. Que ele não respeita. Que ele, não, ele é. Só que ele é louco, Benjamin. É, eu tinha percebido até, até o Sobra falar. Depois o Sobra falou. Mas veja, mas seus filhos realmente são muito bonitos. Muito bonitos. Você mudou geneticamente eles? É. Não, mas a mãe que colaborou. Divaldo, se eles quiserem amanhecerem modelos, terão a sua aprovação? Quem sou eu? Ah, é um pai chato. É um pai não, chato. Mas quem sou eu pra falar pros filhos o que eles vão ser ou não vão ser, velho? Eu vou te falar com ele. Aliás, seu filho já devia estar numa agência, né? Eu vou falar o que ele quer ser. O pequeno já devia estar numa agência. Eles têm que ser felizes, velho. Eles têm que ser felizes. O que eu vou fazer? O cara quer ser modelo, quer ser jogador, quer ser médico, quer ser ator. O pai vai falar o quê? Mas você pode dar uma opinião. Não, mas o que tem de gente frustrada na vida, porque às vezes queria fazer uma coisa e o pai obrigou a fazer outra. O Domênico virou locutor porque o pai obrigou. Então. Não, muito pelo contrário. É. Não, senhor. Tem que botar ele em colégio militar. Aí, senhor, nada disso. É uma coisa light pro seu filho crescer como em colégio militar. Nossa, velho. É tranquilo. É um lixo. Se ele virar palmeirense. Não, fazer um curso de montagem. Cabelinho tigela, é isso, deu certo. O que que é? Cabelinho tigela. Gravatinha. Você fez com o exército, Mota? Não. Por quê? Eu falei que eu era gay. É verdade? É mentira isso. Ué, quando você fala, você é dispensado. Não, hoje. Verdade, hoje eu acho que não, hein? Hoje antigamente não era. Antigamente agora, era. Na época dele, sim. Ué, então isso é uma estratégia, velho. Não, mas, lá, não, mas hoje. Ah, não, os hoje não. Os caras, beleza. Você os tem... cara colocam você de lado já. Aí o cara faz, então vamos lá. Ô, Rudy, você fez exército? Não. Isso aí é a série. Não, não vi. Ô, mano, mas sabe por que você não pode mais fala? Vou te falar. Mas você falou o quê? Eu tosto bola? O que você falou? Não, antigamente... General, desculpa, mas eu gosto do roliço. Mas no seu canto tem alguma ressalva aí? Não, então, esse é o problema. Muita gente não falava porque tinha uma ressalva. No meu não tem. Tem o pela, o não. Eu pedi, pelo amor de Deus, pro general não pôr, né? Ó, meu amigo Murilo Grande mandando aqui pra mim. Porque é chato, você não sabe o que você perdeu, Mota. Olha, no exército. Tem muito. Olha o cara mandando aqui, ó. Todo mundo pelado tomando banho. É. Tem muitos que gostam, porque exatamente por isso. Tem tudo a ver com o universo gay. Né? Pelado, fazendo exercício. Ter mandado. Você é promíscuo, hein, mano? Meu, eu não fui! Tem que sacrificar. Eu tive uma vida normal, velho. Falou muito bobagem. Bem. Estádio 97 volta amanhã no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito com desconto em folha, sem burocracia, é na BV Financeira. Ésser, construindo com valor e extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Agradecer a presença do palmeirense, estranho no ninho, o Rafael de Souza Nogueira. Valeu, pessoal. Bom programa aí. Bom, professor. Obrigado pelo muffin aí. É cupcake, né? É cupcake. Muffin. É legal, cupcake. Primeiramente pra minha esposa que tá ali fora, eu amo ela pra ela. Ô, velhinho. Ela que fez? Não, foi uma amiga nossa que fez. Pro meu pai também que tá ouvindo aí. Essa amiga nossa que fez o cupcakes, a Juliana, ela também tá ouvindo o programa. O pessoal lá do Colégio Vitorelli, que eu dou aula, também tá ouvindo o programa. O pessoal que eu jogo bola de sexta-feira lá em Guarulhos, os protagonistas. E o pessoal do bolão que eu faço do Brasileirão também tá ouvindo o programa aí. Muito obrigado pela sua visita, pelos cupcakes e pela aula de xadrez. Vai, beijão. Valeu, obrigado. E fica aqui registrado que o Domênico fugiu. Falta o desafio com o Domênico agora. Não fugi nada. O Domênico fugiu do desafio. Eu jogarei com o maior prazer com o professor. Vocês estragam o tabuleiro, O Bá me contou que ele providenciou o tabuleiro. Não, e o Domênico chegou e falou assim, fala que tem você tabuleiro aqui, RG? Próxima vez eu venho e trago. A câmera tá mostrando, tem tabuleiro? Não. Se trouxer, a gente joga, não tem problema. Então, próxima vez que eu vier, eu vou terá trazer, terá um prazer, hein? Jogar com o professor. Tá bom. Lógico. Obrigado, viu, Rafael? Valeu, obrigado, Samuel. Ô, RG, quem ganhou o boné? Estádio 97, Vista Aérea. Júlio César. Um abraço pro Roberto Toca, bonés Vista Aérea. São maravilhosos os bonés do Vista Aérea. Camiseta Estádio 97, fitcamisetas.com.br. O Mauro de Abreu. Boa, eu vou Mauro, olha aí, ganhou a camiseta, fitcamisetas.com.br. O estádio volta amanhã às 5h30 da tarde aqui na Energia, valeu, tchau. Toda quarta no Energia na Noite, Brazilian Base com Alok. Aqui é o Alok, eu também tô na Energia 97. Esta noite, Energia. Ai,

Alok, Bruno Martini e Marcos Ivan. Hear Me Now. Tema da Spirit 2016. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Para o ar. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. No ar. No ar. Night Sessions. Welcome, welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia. Energy. Fala aí, moçada ligada na Energia 97. Está no ar mais um Night Session. Hoje, quarta-feira à noite, o melhor do House Music. Hoje o cara vai mandar bem. Fala aí, André, beleza? Boa noite, galera. Boa noite a todos que estão na nossa audiência aqui. Enfim, nos conhecemos, hein, André? Sim, cara. Um prazer, foi um prazer. Muita assim música boa a partir de agora, hein? Estar aqui no 97 FM. Bacana. Então vamos lá? Vamos lá. Vamos embora aqui, ó. Night Sessions. Night Sessions. Once again my soul